Ô Marcão, você que viveu por muitos anos, agora o mano abandonou lá a Vila Maria, né? Abandonou. Sinto saudade de vez em quando, Sombra, daquela frase clássica que meu irmão mandava. Qual? Ele acabava de ir no banheiro e falava, ô mãe, vem me limpar, até os 17 anos. Até os 17, né? Ele aprendeu a se limpar quando ele teve que trabalhar aqui na rádio, que não tinha ninguém pra fazer isso. Exatamente. Né? O Domênico até se propôs no começo, mas aí não rolou, não rolou. Não dá pra duvidar dessa do Marcão, porque se até os 24, 25 ele ficou pedindo pra mãe fazer hambúrguer, o lanchinho dele na hora que ele chegava em casa. Aí não dá, né? É, complicado. Tá. Aliás, sua RG número 2, é um prazer inenarrável ter o senhor aqui de volta. Você tá... Eu fui um dos únicos ontem aqui que passei um pano pro senhor. Eu também. Tá ficando um safado, um sem vergonha. Se você soubesse bem. O ódio vamos, que dá vamos ouvindo, as manchetes bobagem, do estádio 97. Vamos começando aí pelo Santos. Pode ser. Aí você não estranha não, viu, seu Bento? É que eu vou estar aqui fora do ar aqui falando com a mulher da NET, que os caras não resolvem esse problema. É mesmo? Ah, pra você também não? É. Vacilou, tá na NET. Ah, falei do Santos. Vamos aí. Lembra disso aí, Marcão? Mas vamos... Opa, caiu na NET, velho. Ô, RG, vamos lá. Hoje tem jogaço, hein? Pacaembu. Pacaembu, expectativa de mais uma vez, casa cheia hoje. Com certeza. Hoje é aquele jogo que vale a pena aí mesmo. Com certeza. Hoje vale a pena aí no Pacaembu. É, já tá definido aqui pelo Dorival. Sim. A equipe, né? Vamos Manda. Passar aqui. Ansioso, seu Vanderlei! Ótimo. E Daniel Guedes hoje. Daniel Guedes, regular. Boa. Lucas Veríssimo. Regular. David Braz. Vai. Ó, isso é muito injusto com o David Braz. Ah, eu não sei. O cara mete gol, o cara joga bem atrás, isso é injusto com o cara. O cara joga bem atrás. É. Tá bom. O cara é bom zagueiro. Tá bom. Quer levar? Não, não. Já teve lá, já não interessa. Sei. Jean Mota. Regular. Yuri. Regular. Ó, ele voltou, o Renato. Bom. Bom, Renatinho. Lucas Lima. Bom. Copete. Bom. Bom. Bruno Henrique. Bom. E Ricardo Oliveira. Regular. Boa. Isso pela última... Sim. Não é pela história do jogador, né? RG. Pela idade, você quer dizer. Preparado aí o peixe para pegar cerca de 35 milhões pela venda do Neymar, né? Quem se ferrou nessa foi o Lucas Lima, né? É. E falaram no poker que o cara talvez poderia ir pro Barça, se ferrou, né? Mas é no bom sentido. Mas né? É o que eu digo, o Lucas Lima é uma coisa curiosa, né, cara? Porque, nossa, todo ano vai, não vai pra lugar nenhum. Não. Né? Quer dizer... Mas será que ele é tão brother a ponto de indicar também o Lucas Lima pra ir pro PSG, seu Beito? Mas aí a questão não é de indicação, a questão é do empresariado todo. É o pai dele, Wagner Ribeiro, o pai dele. Aí você tem o Wagner Ribeiro, você tem o pai dele, você tem toda uma estrutura por trás e são caras que gostam muito de grana, né, velho? Ah, sim, mas... E é o business, né? Se o Neymar fizer um lobby lá, que nem tá fazendo pro Coutinho lá, será que os caras não levam? É que o Neymar agora já entrou numa estratosfera que... Ixi, também agora... pra fazer lobby agora. Hoje já limparam o armário dele, os cartazes lá perto em... Arrancaram tudo, né? É rapidinho, né? Em volta do Barcelona. É rapidinho. Na loja já não tem mais camisa 11 pra vender. É, por aí. Não tem mais nada. Neymar, então, né, confirmou hoje, né, RG, que chega amanhã a Paris pra realizar os exames médicos. No sábado deve ser apresentado, lá no, possivelmente na estreia do PSG pelo Campeonato Francês, né, deve entrar em campo, aquela coisa que a gente já sabe. Eu entendo que isso aí resolve uma série de situações, né, essa do Neymar. Vai pingar um dinheirinho para o peixe, um considerável, é bom. Aí para de encher o saco, aquele negócio aquela, de ficar, aquela né? coisa lá na Espanha. De transferência, de rolo, de encrenca, isso vai acabar, isso vai morrer. O cara resolve a vida dele, encheu a burra de dinheiro. Mais ainda. Né? Mais ainda, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Boa. Né? E que seja feliz e siga a vida dele. Beleza. Bora lá. Vocês estavam comentando e eu tava aqui reclamando em paralelo. Olha, precisa ter uma paciência, viu? As operadoras, né? Vou te falar aí. Com todas, né? Sem exceção. Incrível. Não, mas eu posso falar daquela que me atende. Não, eu sei. Ou melhor, que tenta atender. É, mas todas, né? Incrível você não ter... É brincadeira, mas não café, as pessoas não sabem nem se comunicar, cara. É incrível as pessoas não sabem nem se comunicar. É, não, não encontrar nenhuma, alguma operadora que atenda. Deixa, né? Eu relatar. Então eu vou relatar. Não, é o seguinte. Você fala, eu quero aumentar a minha velocidade na internet. Legal, bacana. Aí você agenda. Agenda, beleza. Demora 10 dias. Que precisa trocar lá o modem. Beleza. Tá agendado, legal. Beleza. Aí eu aloco uma pessoa pra ficar esperando. E lógico, eles colocam um prazo de 6 horas pra te atender. Sim. Né? Então você precisa prender alguém 6 horas na tua casa só pra esperar o cidadão, né? Beleza, aí o cara vai lá. Beleza, ok, foi, bacana. Aí o cara vai assim, ah, não dá porque eu preciso de um notebook aqui pra mudar. Quem avisou que precisa de um notebook pra mudar? Aí outro, ele que levasse, né? Se precisa... E se precisa, a empresa que leve. É lógico. Eu não vou ficar lá esperando o cara com o meu notebook... Né? Vou ter que deixar de fazer o estágio. Eu teria que estar agora em casa, deixar de fazer o programa para esperar um atendimento que pode te atender num prazo de 6 horas. Eu tive que emprestar o meu para fazer essa alteração. Ah, mas isso é um absurdo. Mas eu não vou deixar lá. Não, mas não é um absurdo. Você não tem que levar o equipamento se você vai arrumar alguma coisa. É a mesma coisa que você chamar um encanador na sua casa, o cara fala: bom, agora você me arruma uma chave inglesa. O grifo. Pelo amor de Deus, né? Calma lá, amigo. Eu falei: não, mas preciso da senha do Wi-Fi. Ok, beleza. Ok. Você quer, anota aí. Ok. Agora, eu tenho que estar lá esperando o cara e ainda com o meu notebook. Tem que levar esperando o cara. Ok, não, olha, eu não vou fazer o estádio 97 hoje, porque eu tenho que ficar 6 horas aqui esperando um cidadão. E aí a própria empresa alega o seguinte: ah, não sabia, olha, não sabia que ele precisava levar notebook. Nossa. Que fase, hein? Porra, sabendo bem, tá aí, ó. Chegou aí. A própria empresa que agenda não sabe informar por que que o cara tem que ter um notebook no lugar. Que eles terceirizam e seja o que Deus quiser, né? Vamos que vamos. É brincadeira, uma palhaçada absurdo, gigante, né, cara? Uma palhaçada gigante. É por isso que tem que fazer igual jogador, Sombra. Jogador, qualquer pereba e tem um staff de 30 pessoas. Você como um executivo, você como um cara aí bem sucedido, você tem que ter um staff também. Tem, né? Mas não é o caso, né? Eu, como todos nós aqui, os ouvintes que estão do outro lado, não temos staff, viu, mano? Tá complicado. É dose. Eu sei do que você tá falando. Não temos staff, não. E olha, mesmo que tivesse dinheiro pra ter staff, eu não teria um staff também, viu, mano? Fica tranquilo. O Benji já tem o dele aqui. Ah, mas não duvido, claro. Contratou um staff. Tá o Jacó, tá o Efraim, nossa, tá todo mundo aí. Sammy. Isso aí já passou de staff, velho. Ah, esse é o Estádio 97, oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse HDI.com.br. Banco 24 horas, você não paga nada mais pra usar e tem sempre um pertinho de você, seu Bento. Olá, o Tricolor. Ah, boa, Tricolor. Boa. A gente podia alugar mais uma arena aí, né? Ah, porque vai acabar esgotando lá, a gente vai ter ingresso pra vender. Né? Aí eu podia já alugar mais uma arena pra botar no telão. Que arena? Ué, pra botar no telão. Qualquer uma. Eu acho que assim, vamos falar a verdade, né? Tem uma que tá precisando de grana aí. É? E não é? Quem que é, seu bem? É a do Atlético Paranaense. Não, é aquela. Tá em crise mesmo. É aquela que não tem garantia pra pagar o Pablo. É essa daí que tá precisando. Podia, sabe, fazer o quê? Atender os torcedores que moram na Zona Leste, tricolores. É verdade. Não é? Abrir lá. Fazer um show. Ali não é reduto de Bambi, não. Vai te catar, ó. Olha só. Aqui tem um cara que veio pro Brasil esse ano, mas só se ferra, rapaz. Coitado. Fiquei até com dó do Wellington, né? O cara viveu. Rompeu o ligamento. De novo, né? Putz, que azar, hein, velho? Azarado. É. E gente, não, para. E, agora os caras mandam mensagem, falam assim: olha, tentei entrar em contato no número informado, porém, porque eu reclamei. Aí, pelo Twitter, eu reclamei. Olha que sensacional, gente. Eu reclamei via Twitter. Sim. E lógico, lá, net, lá tem alguém só pra ficar monitorando reclamações. E pela DM, eu mandei o meu número. Uhum. Eu acabei de falar com o atendente deles. Eles mandaram uma mensagem pra mim agora dizendo: tentei entrar em contato com o número informado, porém sem sucesso. Como você tentou, meu amigo, se eu acabei de falar com vocês? Eles não se entendem. Eles não se comunicam. Uma empresa de comunicação não se comunica. É uma vergonha. Será que na resposta pronta isso aí também não, Sombra? Não é. Não. O que pode mais ser. Tem? O que mais mas, tem enfim, também nesses autoatendimentos? Podemos seguir, cara, aqui, Sombra, com o Tricolor? Bora. Pode, não, mas é que eu achei hilário. É que não, mas foi muito bom. É que tem muita gente que ouve o Estádio 97. Tá passando pela mesma situação. e que passa pela mesma situação e não tem onde desabafar. Ou se você o printava e tweetava de novo. Mas, ó, então, coitado, o Wellington, né? Então, Marcão, não joga mais em 2017. Não joga. Coitado. Tá 6 meses parado, né, seu bem? Coitado, hein? Não deu sorte no São Paulo. Essa contusão é complicada, né, seu bem? Engraçado que o lance do jogo, ele levantou. É. Ele levantou, foi ainda para cumprimentar os companheiros pelo pênalti. E hoje veio a notícia, depois de 4 dias, depois de 3 dias após a partida, que veio, constatou que ele vai operar mesmo o joelho, então tá fora. Amanhã ainda Dorival não definiu o time, né, que enfrenta o... Não deve fugir muito daquele do final de semana, mas deve definir amanhã, ou pelo final do programa, a gente já sabe o time que enfrenta aí o Curitiba em casa. Curitiba. Quantos ingressos já? Tem. Vendeu 43 mil antecipado. Até a última parcial então foi 43 mil. Vai passar dos 50, vai, né? Certeza. Que dó do Curitiba, hein, velho? Eu só acho difícil chegar nos 67 mil, que hoje é a lotação, porque muitos desses ingressos são relativos à questão de camarotes e cativas. Sim. E são os ingressos, principalmente os camarotes, são os ingressos muito mais caros, mas caro, muito, muito caro. Uhum. E esses, às vezes, sobram, então eu acho, às vezes, um pouco mais complexo atingir esse índice aí. Mas eu acho que, ó, capaz de beliscar uns 60 mil aí. É, eu acho que 43 hoje? É. Passa do número que aconteceu contra o Grêmio lá, né, que aí. Vai ser o recorde no ano, será? O contra o Grêmio foi 54, né? 51. 51. Mas o Sombra. O Morumbi, ele tem esse ponto a favor dele. Por mais que hoje seja complicado você manter um estádio assim tão grande, porque a maior parte dos jogos você não tem um público aí pra encher na totalidade o estádio, então os clubes eles acabam optando por fazer estádios um pouco menores aí, de 40 mil, 30 mil, porque é um estádio até mais barato para que você possa mantê-lo. Mas num jogo que tem uma procura grande, é bom você ter um estádio que seja maior justamente para isso, porque aí você consegue baratear o preço do ingresso também. Você pega aí o Flamengo. O Flamengo ele tem jogado na Ilha do Urubu lá. É Ninho do Urubu, não é? Ilha do Urubu. Ilha do Urubu, não é? É o CT. A ilha é o estádio. É o estádio, Então, o problema ali é que o ingresso ele passou a ser muito caro. Assim como o Atlético Mineiro, quando joga no Horto também, um jogo decisivo, o ingresso é absurdamente caro. Agora, se você coloca um jogo lá no Mineirão, você consegue diluir, talvez, aí e ter até uma arrecadação superior ao que você teria, colocando o ingresso mais em conta. E mais gente pode ver o jogo também, né? Sim, com certeza. Boa, é isso aí, certo? Com mais alguma, Marcão? Mas é uma pena o Wellington Ney, né? Não pelo futebol que ele vem apresentando. Não tem nada a ver, mas essa contusão aí é complicada porque demora a recuperação pra caramba e o ano vai embora, né? Foram dois ligamentos, na realidade. Mas vocês estão com mais pena do Wellington Ney ou do Neymar? Fala a verdade. Guardadas as proporções. Meu Deus do céu. Caramba. Muito bem. Esse é o estádio... Não, é verdade, ô Sombra. O quê? Não, mas é verdade, só pra concluir com relação ao Neymar. Não é triste, cara, ver o Neymar aí acertando com o Paris Saint-Germain? Independente de vocês gostarem ou não do Neymar, mas é um cara que tem um potencial incrível, é um moleque que joga uma bola do cacete. Vai jogar na França, velho. Ô, mano. Mano, o Neymar na França é uma Ferrari andando no barro. Você gosta das comparações, você vai gostar dessa. É a mesma coisa que você sair de uma mulher linda e gostosa pra você ir pra uma mulher muito mais gostosa, mas não bonita. Não sei se é tão mais gostosa assim, não, viu? Eu acho que o Neymar saiu perdendo nessa transação. Independente de grana, o Neymar já é um cara que deve estar resolvido pelas próximas 10 gerações da família dele. Mas saiu perdendo por quê? Eu não trocaria a Barcelona, não, cara. Mas saiu perdendo por quê? Vocês estão falando financeiramente, coadjuvante. Não. Futebolisticamente falando, profissionalmente falando, RG, ele sai de um time aí que é protagonista na Europa, no continente que ele tá, pra ir pra um time aí que é um time emergente, que tem um cara que tá bancando lá, que tem dinheiro pra cacete, mas que vai jogar num time que não vai ganhar nada. Eu concordo com o mano. De ganhar campeonato francês, velho. Mas se de repente o cara tá fazendo um investimento pra o Paris Saint-Germain virar uma potência como o Real Madrid e Barcelona Mas não vira, velho. Você pega lá o Chelsea, tinha um bilionário bancando também, por mais que o Chelsea tenha vencido uma Champions League, mas não dá pra falar que o Chelsea tá no mesmo patamar do Barcelona do Real Madrid. Tá bom, mano, mas ele sai de um time que é protagonista pra ele ser protagonista. Agora. E com muito dinheiro. E tem outra. As Copas lá, os campeonatos que Barcelona, Real Madrid disputa, ele também vai disputar pelo outro time. Agora, se vai ganhar... O RG, disputar é uma coisa, ganhar é outra. Aí tá a bom. Camisa também, né, RG? Mas sozinho, cara. Sozinho ninguém faz nada. RG, certamente vão montar um time legal, ué. O Ronaldo Gaúcho, RG, ele também jogou pelo Paris Saint-Germain. Ele precisou sair do Paris Saint-Germain para se tornar o melhor do mundo. Ele ganhou o título de melhor do mundo jogando aonde? No Barcelona. Tá na cara que é no Barça. Então, mas... Sei lá, eu acho que o Neymar fez mau negócio. Eu acho que não, viu? Acho que ele fez um baita do negócio. Viu? E o seu Bento, só voltando ao São Paulo. O São Paulo tá preparando para comprar mais 15% do prato, tá? Porque nós temos garantia para pagar lá no final do ano. Não é que nem o Corinthians. Papelão, a garantia que vocês têm aí, vocês não conseguem se garantir na Série A. Aonde, fiel? Aonde, fiel? Recorde de público no campeonato aí, chupa. Vocês como líder não conseguem colocar lá 60 mil naquela porcaria. Pega a média de público aí, ô Mané. Quanto é a média o ingresso lá, Marcão? Ah, depende, é como 12 reais. Ah, que 12 reais. Arquibancada tem 40, arquibancada de 40 barato, conto. Mais barato é 40. É 12 conto, mano? 12 conto no nariz dele. Tem o nariz, rapaz. Vai nariz, o RG agora vai dar aquela lá. Faz isso. Zoada. Fase tá ruim, né, RG? Tá louco, pessoa tá. Imagina o cara mordendo um baita de um sanduba agora. Mas vamos São Paulo, hein? Vamos São Paulo. Quinta-feira é nós, hein? Boa. Rumo ao G6, seu Bento. Rumo ao G6. É o quê? Rumo ao G6. Putz! Engraçado, putz. Não, pô, mas nós estamos falando. Putz. Oh, pra quem tava, putz, uma semana aí. Muito engraçado aí, putz. O seu time perdeu pra nós um campeonato com uma pontuação maior. Mas eu tinha o Celso Rotti. Agora vai jogar no colo do Celso Rotti. Celso Rotti nunca ganhou nada. Não é, velho. Eu acho que o Grêmio tinha que jogar de colete, velho. Porque eu já vi time sem camisa, mas igual o Grêmio. Não temo quase. Você tinha que jogar de colete, velho. Ó, nós estamos falando de 10 times, cara. 10 times nós estamos falando. Na frente? É. Olha a diferença. Mas tem, não é a diferença de time, é de ponto. Quanto é? Não, esquece ponto, cara. Mas os outros times, esses 10, tem que perder. Não, mas fala quanto é de ponto aí. De ponto são 8, né? 8 pontos só? 8 pontos. O G6, onde São Paulo tá? É. Então não é um absurdo, não, cara. Não dá pra duvidar. Não, duvidar de forma nenhuma, ainda mais São Paulo. Mas eu acho difícil, né, cara? Tá vendo? Você já pipocou. Não pipoquei. É só apertar, você... Não pipoquei, não. Eu só tô falando que não dá pra... Não dá pra você falar que é impossível, óbvio que não. Você meteu o Felipe Melo, se arrependeu, mudou de discurso. É que eu tomei um champanhe aqui, seu bem. Ah, bom. Muito bem, seu Estádio 97 também no oferecimento de 99 Corp. Você aí, olha, você tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ainda, você tem que pagar antecipado o táxi e só receber depois do seu pedido de reembolso? Ixi, Deus do céu, vai ficar um tempão lá no RH, no financeiro. Vai falar, me reembolsa, com aquele ticketzinho, né? Então que tal indicar a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? É vantagem para todo mundo. Você fica bem com seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E mais, hein? Você pode ganhar até R$1.000 em corridas. Isso mesmo, até R$1.000 em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo com a 99 pagando a conta, basta indicar a sua empresa. E se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre sua indicação acessando corp.99taxis.com/estádio97. Anotou? Anota aí, olha. corp.99taxis.com/estádio97. Você indica a empresa que você trabalha. E se amanhã a sua empresa estiver conveniada com a 99 Corp, rapaz, você pode ganhar até R$1.000 em corridas com a 99. Não é legal? Até R$1.000 com a 99 pagando as suas corridas. Opa, barbaridade! Aí Estádio sim. 97 da Energia 97 FM, no oferecimento do Extra. Fala, Dodô Doente! Meus amigos, é véspera de jogo, torcedor! Não deixe para abastecer sua geladeira de última hora, hein? Aproveite agora mesmo as ofertas do Extra Gol e olha, e garanta sua cerveja Amstel com um precinho campeão. É gol de placa na economia. Cerveja Amstel lata 350ml, leve 3 por apenas R$1,99 cada. Cerveja Amstel Mirabel Lata, 473 ml. Leve 3 por apenas R$ 2,45 cada. Cerveja Amstel, garrafa 600 ml. Leve 3 por apenas R$ 3,99 cada. É, meu amigo, tem futebol, tem ofertas, tem extra economia. Mas beba com moderação, Sombra. Boa, Domênico, é isso aí. Domênico Gato, estádio 97, continuando com as manchetes do estádio. E aí, Bento? Para o Corinthians. Rapaz, não, mano. Que isso, hein? É hoje, hein, seu Bento? Vamos falar, ô Bento, vamos falar. Que é isso, hein? Que é o time aí, líder do Campeonato Brasileiro. É o time que tem o maior número de torcedores por jogo. É. A maior média de público é do Coringão. Que não tem garantia. Visitante é do Corinthians. Só Deus sabe. A melhor sabe, campanha como mandante é do Corinthians, enfim. É o time a ser copiado. Vamos lá. Vamos lá, hoje. Não, não, ser copiado não, vezes, tá louco. Ser copiado, tá 300 louco. Vezes Cássio hoje. É... 300 jogos do Cássio. Então, qual foi o último? Última vez que o Corinthians perdeu, tava com quantos jogos? 100? Ah, possivelmente, cara, possivelmente. 100, no máximo 102, 103. Paraquedas, eu acho, que, casa aí. Acho que o Carinho ouviu aí a prece dos torcedores e mudou, fez uma mudança aqui na equipe de hoje, né? Passar aqui para você, ó. O Cássio, então, 300 jogos. É, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique, Guilherme Arana. Maicon, Gabriel e Rodriguinho. Cleison de um lado. Jô no ataque. E do lado direito aqui hoje vai entrar o Camacho, cara. Camacho. Giovanni Augusto aí não vai pro jogo, não, a princípio, hein? Então, ô Bento, o Giovanni Augusto, ele teve as chances dele aí, ele até deu um cruzamento aí para um gol de cabeça do Balbuena contra o Fluminense, acho que foi contra o Fluminense, se não tô enganado, mas o Giovanni Augusto aí, cara, nessa última partida dele, além dele ter ido mal, ele quis convencer os torcedores de que ele foi bem, falou, meia dúzia que pegou no meu pé aí, meia dúzia não, o estádio inteiro. O Giovanni Augusto aí foi um cara extremamente individualista, ele foi um cara muitas vezes displicente, ele pegava a bola e tentava passar por três, quando ele poderia tocar pro lado e criar um contra-ataque, inclusive a última jogada contra o Flamengo na Arena, era um lance que o Corinthians poderia ter levado perigo, era um contra-ataque, era uma chance clara, três jogadores vieram pra cima dele, se ele toca no Maicon que tava do lado dele, aí o Corinthians poderia ter armado o contra-ataque, ele tentou passar no meio dos três e perdeu a bola, dando mais um contra-ataque pro Flamengo. Então, cara, é o tipo de jogador que não aproveitou a chance que teve. Não aproveitou. O Marquinhos Gabriel, sim. Ele teve a chance dele, ele entrou, correspondeu e etc. Mas o Giovanni Augusto, não. Então, diante dessa partida contra o Atlético hoje, é uma partida difícil. O Corinthians vai ter que jogar lá no Mineirão. Mas eu acho que o Corinthians ele consegue vencer, sim, cara. O Atlético ele tá muito inconstante aí no campeonato. O Atlético, inclusive, alguns jogadores internamente aí têm discutido bastante. O Marcos Rocha deu uma declaração recente aí que não pegou bem. Ele foi cobrado pelos jogadores no vestiário. Mas eu acho que o Corinthians tem que aproveitar esse momento. Aí o Atlético ele tem um grande time? Sim. Tá jogando bola? Não. Então o Corinthians tem todas as chances de poder chegar lá em Minas jogando no Mineirão e ganhar a partida. Sim. Inclusive, jogo esse que começa às 9 da noite. 9 horas. 9 da noite. Mano, sobre o assunto, RG, completar, desculpa. Complete. Corre risco, Pablo, de não ficar? Só pagar. Não, eu fiz uma pergunta. A parada é a seguinte. O empresário dele, inclusive, deu declarações falando, pô, mas o Pablo aí, não sei o quê, agora o acordo tá parado, tá, o acordo não evoluiu, vamos suspender o acordo, porque o Corinthians ele não tá cumprindo a parte dele, etc e tal. O Pablo, o Corinthians ele fez um acordo lá com o time francês, lá com o Bordeaux. O Bordeaux, né? O time do Pablo, era isso? Bordeaux. Pintou e Bordeaux. Isso. Não, é o Bordeaux mesmo, isso. O Corinthians ele fez um acordo, o Malcom já tava lá. O Corinthians ele tinha 15% da transação. O Corinthians ele vendeu para o Bordeaux esses 15% que ele teria direito por 1 milhão e 800 mil euros. O Corinthians ele ficou com um saldo aí devedor diante da transação do Pablo de 1 e 200. O Corinthians ele fez uma oferta para o Bordeaux de pagar isso em 3 vezes, ou seja, 3 de 400 mil euros para acertar a situação com o Bordeaux. Mas em paralelo a isso, o Corinthians ele tem que alinhar o contrato do Pablo. O empresário dele ficou meio chateado porque o Corinthians ele prorrogou o contrato, aí vai fazer uma extensão contratual do Pablo. E ele quis diluir as luvas nessa extensão aí contratual, de acho que parcelar essas luvas aí em 54 meses, ou próximo disso. O empresário ficou louco, porque falou que é um absurdo, etc e tal, ele gostaria de um montante à vista e o restante que o Corinthians não tivesse para dar à vista parcelasse em parcelas menores que não essa de 54. Vocês queriam pagar... Desculpa, mas vocês queriam... Eu entendi bem, vocês querem pagar em 54 vezes? Não, mas é que tá, Sombra. É isso? O empresário ele tá forçando. Não, mas pera lá. O Corinthians ele fez essa proposta, mas tá na cara que ele ouviria uma contraproposta. Mas o empresário do Pablo, ele tá irredutível, querendo receber tanto a comissão dele quanto as luvas do jogador à vista. Imagina isso. Todo mundo sabe que é inviável. Mas eu li que ele quer uma garantia financeira. Sim. Não, mas é. Garantia de que vai pagar. Mas é que tá, Sombra. O grande impasse não foi com relação à garantia. O Corinthians por si só já é a garantia, filhão. Olha o Corinthians. Que diga a caixa. O grande problema. Ué, se o Corinthians tirar o que ele deve da caixa, o banco fecha. É isso mesmo. Então o negócio é o seguinte, o grande impasse aí é que o empresário está forçando uma barra para receber isso à vista ou em curtas parcelas. Nem clube europeu, Sombra, tem pagado luvas à vista para jogador. Ele dilui no tempo de contrato. Não, tudo e bem. Digo mais, quer se proteger. O Corinthians, ele deveria ser agradecido, tá certo, pelo Pablo. O Pablo deveria falar, Corinthians, muito obrigado. Você dá esse dinheirão todo, Sombra, na mão do jogador e faz bobagem. Ele compra carro, ele compra casa que não precisa. Então, o clube ele tá fazendo um favor pro jogador. Você é uma comédia, viu? Mas é verdade. É um fenômeno, mano. O Corinthians ele tá dosando esse pagamento justamente para que o jogador tenha consciência de não gastar mais do que pode, etc e tal. Porque é como se fosse uma mesada. Por exemplo, ô Sombra, ele vai buscar, se seu pai faz lá um planejamento, ele fala, vou pagar pro Sombra aqui 12 mil reais aí por ano de mesada. Se ele dá 12 mil na tua mão, no primeiro mês você gasta tudo. E jogador faz esse tipo de bobagem. Então o time do Corinthians aí tá zelando pelo futuro do jogador. Porque o Pablo ficou algum tempo na Europa, não sei se ele conseguiu fazer um pezinho de meia ganhando dinheiro. Mas o Corinthians ele tem essa preocupação social, inclusive. Entendi. Ele deveria, inclusive, ser grato ao Corinthians pelo Corinthians aí tá dosando o investimento que tá fazendo. Mano, para de enrolar com relação ao Pablo, paga que tá tudo resolvido. O problema é o seguinte, que conversa é essa que o Jô falou que não comemora gol contra o Galo? O cara do terrão tá jogando por onde? Você acha que o coração dele é galo? Não. O cara do terrão falou isso. Ele tem saudade das paradinhas. Quando ele jogou contra o Corinthians, ele também falou que não comemoraria. Mas eu acho isso aí uma grande bobagem, o RG. O jogador ele tem que comemorar os gols pelo clube que tá pagando ele. Lógico. Tá certo. O Jô, tudo bem que ele tem o carinho pelo Atlético, etc e tal. Ele não precisa necessariamente fazer um gol e mandar a torcida do Atlético chupar. Ou então sair fazendo um gesto obsceno pra torcida do Atlético. Sim. Mas faz o gol e comemora. Claro. Porque inclusive o clube que paga o salário dele, o alto salário dele, é o Corinthians. Lógico. Então é uma grande bobagem esse negócio. Não vou comemorar por respeito, etc e tal. O fato de você comemorar não quer dizer que você está sendo desrespeitoso. Psicologicamente, quer dizer que você tá comemorando com a torcida do clube que o emprega. Lógico. Psicologicamente, o cara já entra em campo reduzido na sua vontade de fazer gol. Claro que não vai fazer. Por isso que, de repente, o paraquedas pode fechar hoje. Entendeu? Não, boa. Vai. Torce mesmo, velho. Que eu tô ligado que você é antes. Eu não. E vai querer torcer contra o Corinthians. Mas imagina. A única chance de vocês mesmo no Campeonato Brasileiro é torcer contra o Corinthians. Porque se depender do sucesso do time de vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês vão ficar chupando o dedo. Eu tô vendo. O time que incomoda então, onde tá. O Corinthians hoje... Ué, mas incomoda mesmo. Peraí, seu time é o terceiro hoje, salvo engano, ou não? É o time que incomoda, é o terceiro. Antes de vocês começarem a pensar em liderança, RG, você tem que passar do Grêmio. Passa o Grêmio primeiro pra começar a focar no líder. Isso é fácil. Não, não vai conseguir. Já provou, já jogou contra time como time pequeno contra nós. Ah, eu vi o time pequeno. Não. Se segurando lá pra não apanhar. Mas a questão é essa aí. Se vocês quiserem acompanhar um show aí, traje de gala, sentem na frente da TV às 9 da noite, paguem um pau. Ô, mano, o que é continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, você tem todo um discurso digno de poder defender Joesley, Temer, Lula. Você tem, lógico, você costuma dar nó em pingo d'água. Você vai evitar a prisão de todos desse jeito, com as suas alegações, etc e tal. Mas eu acho que o Corinthians pode estar precisando muito mais de você, mano. Que eu vejo aqui... Manchete do UOL, Justiça rejeitação do Corinthians. Prefeitura pode interditar a sede social. Não pode. Pelo menos, se interditar, dá por exemplo, Roberto de Andrade, pelo menos tirar a mesa dele, o computador. Coloca na calçada. Tirar os mimos que fica na mesa. Não tem alvará. Pega aquela ruazinha lá que era estacionamento, vai pra lá, velho. O movimento do sem sede. Já imagina, RG, ele que nem aqueles caras que vêm de Zona Azul, sentado na cadeira com o guarda-sol. Casinha de mármore. Precisa ver de fato aí a veracidade aí da notícia, porque muitas vezes aí o Corinthians ele é vítima de cliques, né? Vítima de cliques. Pra ter acesso no site. Mas eu não sei, olha, parece que segundo o juiz da sétima vara da Fazenda Pública não é bem assim, mas tudo bem. Com relação à prefeitura aí, a prefeitura deveria, antes de mais nada, parar de encher o saco do Corinthians, porque o Corinthians hoje, dentro da cidade de São Paulo, é uma referência, inclusive turística. Marcão, Marcão, cala a boca do teu irmão, velho. Depois que fecharam. Que isso? Depois que implodiram o Carandiru, agora o pessoal vai fazer passeio turístico lá no Corinthians. Vão implodir o seu rego. O negócio é o seguinte: com relação aí ao time do Corinthians, vamos lá, por partes. O governo espanhol faz vista grossas aí. Olha a dívida do Barcelona, olha a dívida do Real Madrid. E os caras não enchem o saco porque eles sabem que esses dois clubes aí são polos turísticos. Ô, vem cá. E ninguém tá fazendo vista grossa aí não pras dívidas de vocês? Ih, vista grossa. Quando eles estão no Profute, tá pagando tudo em dia. Vá pro Então o negócio é o seguinte: acho que paga. Mas é verdade. Se você não tiver dentro daquela composição que o Profute exige, você perde aquele benefício que o governo dá. Então você precisa estar. Por exemplo, o Palmeiras, ele não faz parte do Profute, inclusive ele está alheio àquele negócio do fair play financeiro. Se ele quiser investir bilhões e bilhões e bilhões, ele não precisa ter aquele negócio do superávit com as contas. Ah, mas deixa eles investindo, ele está dando muito certo, lá, viu? Deixa eles continuar investindo que tá bom. Mas depende de qualquer coisa. O Profute, ele exige algumas coisas aí dos clubes, que o Palmeiras, ele tá alheio, ele não concorda com isso, e o Palmeiras investe quanto ele quer. Inclusive, ele não precisa apresentar déficit, superávit, a porra toda. O Palmeiras, ele tem recursos próprios. Agora, os clubes que aderiram ao Profute, eles têm que corresponder. Vocês só estão funcionando aberto com uma liminar, caçada. As exigências do governo. Mas com relação aí ao time do Corinthians, chegou lá o narigudo. Ó, esse corno, por que ele não chega no horário do programa? Chegou o Flamengo. Eu tô falando do Corinthians, ele começa a tocar. Ele não tem a chave, mano? Aguenta aí, não. Você não dá uma chave pra ele? Como não tem a chave? Vai, tem a chave, vai. A recepção aqui, eu vou liberar ele. Pera aí que eu já volto. Pera aí. Vai, libera aí, mano. Libera aí. Enquanto o mano vai abrir a porta lá pro Benjamin. Que coisa ridícula. Eu vou dar um recado aqui do Banco 24 Horas. Marcos Mano Cover, sabe quem faz aniversário esse mês? Quem? É o Banco 24 Horas, é isso mesmo. O Banco 24 Horas está completando 35 anos, é mais novo que você. Na mesma idade. Não, você já fez 35. Já fiz. Então, eles estão fazendo hoje. Parabéns. Esse mês, tá vendo? Mais novo que você. Tá vendo, verdade. Mano. E você sabe, não importa se é hoje, amanhã, sempre que você precisar sacar dinheiro, ver seu saldo ou extrato, olha aí no seu caminho, vai aparecer um banco 24 horas. O melhor dessa história é que você não paga nada a mais para usar, porque já faz parte do pacote de serviços que seu banco oferece. O ouvinte do Estádio 97 já sabe, claro, precisa agilizar a vida e ter mais tempo para fazer o que gosta. Dá uma passadinha no banco 24 horas. Banco 24 horas, 35 anos, pertinho de você. Farmeira. Do Farmeira aqui. Beleza, hein? Deixa eu olhar em volta. Cadê aqui o Domênico, hein, cara? Tem eu aqui mesmo. Tá doente. O velho espirrou na cara dele. Nossa, que nojo, cara. O Dodô tá dodói. Ô, RG, você também, velho. O Dodô tá com 35 vírus mutantes. Jogou um perdigoto dentro da boca do Domênico, velho. Nossa. E o pior era o perdigoto falando: eu quero sair daqui. Você imagina os vírus tentando sair do Domênico e o Domênico proibindo. Fica quieto aí, velho. Ei, porra, vai vir café já, porra. É hoje, hein? Os vírus bebendo café, os vírus não gostam do café. Nossa, que nojo. Os vírus do Domênico gostam do café. Ah, é? Então ele é aí que mantém. E os seus vírus, seu Bento? Gostam do quê? Gosta, né? Os meus vírus, deixa quieto. Vamos falar aqui do... Gosta de uma fazenda, né? Vamos aqui falar do Parmeira. Pode ser do seu Bento, deles, cara. Ah, pronto. Vamos lá, vai, Benja. Os vírus do seu Bento, Sombra. Nem eles aguentam o seu Bento, ao contrário. É brincadeira. Aí, G, você não pegou o vírus pegou o vírus que pegou o vírus do seu Bento, é o contrário. Aqui é exatamente, a gente vai pra cima mesmo. Mas vamos lá, o Parmeira hoje, 21h45... lá no Engenhão, Nilton Santos, já tá aqui escalado, o time do Cuca! Vamos lá, é o Jailson, vai pro gol hoje. Lelé da Cuca. Da massa. Esse aí tá voando, Mike tem vindo bem. Bom jogador, né? Vem o Edu Dracena hoje, experiência, né? Uhum. Jacumina tá fora. Vem o Luan, vai em breve aí o melhor zagueiro do Brasil. Que veio do Vasco, né? E o Egídio tá com moral, hein? com moral com o elenco, com o Cuca, tá com o Morar, vai na lateral esquerda hoje. Thiago Santos, saiu o Leão de Chácara, né, pra dar aquela... Segurada. É, esse aí não brinca, não. Esse aí chega cada... junto mesmo. É, aí vem o Jean, no meio hoje, e o Bruno Henrique, fazendo o meio campo, já que o Guerra também não tá lá. Aí vem o Roger Guedes, o Dudu e o Daverson. Nota desse time pra pegar o Botafogo. Sabe? Nota desse time? É... 7. E o Botafogo vem completo também, né, seu Vem bem? Completo também. O bom do Botafogo... Eles estão com outro foco, né? Não, e outra, dá 15 do segundo tempo. Eu até dá um recado para os jogadores do Palmeiras aqui. Vocês estão ouvindo Fala aí que eles estão ouvindo nós na concentração. Dá 20 do segundo tempo. Eles começam a pegar a subida? Ah, é a subida da Brigadeiro aqui. Gravata vermelha começa a aparecer. Então aí põe os caras para correr no segundo tempo. Dá aquela segurada. E é isso aí, certo? Hoje temos que falar ainda, né? O jogador ainda... Não sei se o Ben já bateu um papo com ele. Não sei como o Felipe Melo está. Mas hoje, mais uma vez, falou que não estava treinando sozinho, estava treinando com Deus hoje. É. Meu Deus. Estava treinando Beleza, com Deus hein? hoje. Nunca sozinho. Aí mandou uma foto gramada. Deixa eu te falar, ninguém. Judião de Deus, hein? Não, ô Benja, você falou com ele, Benja? Você falou com o Benja? Você falou com o Felipe Melo, Benja? Ah, eu falei com ele no fim de semana, eu falei com ele segunda-feira, depois não falei mais, não. Como ele entendi. Como ele tá? Depois das declarações que ele fez. Ó, você conhecendo o Felipe Melo, fazer uma pergunta, então, pra você. Você acha que aquele áudio, realmente, ele mandou meio breaco? Ou ele mandou mesmo falando assim... Pra soltar no ventilador mesmo. Pode jogar aí nos grupos e não imaginou que talvez teria essa repercussão. O que você acha disso aí? Não, mas peraí. Se você pergunta pra mim se ele mandou de propósito, não achou que teria essa repercussão, aí são duas coisas que não combinam. Sim. A partir do momento que em um minuto você manda um WhatsApp que fala, vou rasgar o treinador no meio, mau caráter, não sei mais o que, depois fala, tem não sei quantos times e enumera, e no final ainda fala, se o Flamengo me quiser, nunca teve tão fácil, é óbvio que se, como você pergunta, se ele foi premeditado, é óbvio que ele imaginaria que isso daria uma repercussão monstro. É impossível... Um jogador igual ele, mandar um áudio de um minuto falando tudo isso e não ter uma repercussão monstro. Você acha que ele não mandou pra algum brother, então, e o brother foi trairão com ele? Ah, eu não sei, é difícil de falar, ô, seu Bento. Como é que eu vou saber, cara? Ah, como? Você é amigo do cara, pô. Ligando pra ele, ué. Se bobear, você tava presta na festa atenção, de aniversário da mulher dele. Porque assim, olha aqui, porra. Presta atenção. Tomando serviu a champanhe ainda? Eu não mando áudio nenhum. Nenhum. Manda vídeo. Com alguma coisa. Aliás, muito bom o seu, Zé. Parabéns, hein, Benjamin? Com alguma coisa falando de algum assunto importante, eu não mando áudio pra grupo nenhum. Você não confia em ninguém, né? Agora ele fez assim, ó. Levantou. Não confia em ninguém, cara. Pro Mano, você mandaria tá um áudio? Você tá num grupo, sempre tem alguém que quer te ferrar. Como é que você vai mandar? Então não dou sopa pro azar. Só isso. É verdade, eu já me ferrei nessa hora. Mas tava agora, muito ele sabe, o seu Bento, ele sabe que ele errou. Você entendeu? Ele sabe que ele errou. Não foi só no áudio. O Felipe errou quando entrou esbravejando lá depois do jogo contra o Cruzeiro no vestiário, falando um monte de coisa. Mas ele é um problema aí, você tem dois caras numa discussão com dois gênios difíceis. Um, que é um cara extremamente explosivo, impulsivo, e você tem um outro que tem complexo de perseguição, que acha que todo mundo quer ferrar ele, né? Então são duas coisas complicadas. Essas pessoas agora, explosivas são complicadas, mano. Precisa puxar, mas eu melhorei bastante. Não explodo. Até eu não critico, mas eu tenho autocrítica. Eu não critico o Felipe Melo às vezes, porque eu falo, quem tem um temperamento igual não pode querer ser hipócrita de querer vomitar regra pros outros. Claro. Isso eu acho que entendeu? A única coisa que eu falei que eu não faço é isso. É pegar, mandar áudio com coisas, com assuntos sérios em grupos de WhatsApp. Mas ele mandou a não porque... ser que eu queira que... É, exatamente isso. Né? Eu não quero correr o risco de vazar. É exatamente isso, BG. É, foi isso que foi porque ele quis mandar, entendeu? É, exatamente. Bom, tem gente, por exemplo, que pensa, e cabe a pensar, qualquer um pode pensar... providencial. Pô, agora, tem coisas que às vezes eu gostaria de saber e ainda não descobri se por acaso ele e o Cuca tiveram algum problema quando trabalharam juntos no Grêmio. todo mundo... Você sabe, hein? Os caras lá em 2004 dizem que ele... Agora, a hora do momento, Cônsul do Grêmio. É o Cônsul, fala aí, Cônsul. Aí fala, então, Cônsul do Grêmio. Ô, Benja, realmente, de fato, os caras falaram que em 2004 eles tiveram um problema sim. Inclusive, o Cuca, ele foi mandado embora, foi um dos mandados, porque o Grêmio mandou 4 na época embora. No ano? Por que será que caiu naquele ano, né? 4 treinadores. E ele foi mandado embora, e aí disseram lá, tinha aquele bafafá todo, que era a conspiração dos jogadores, entre eles o Felipe Melo, entendeu? Então, Benja, quando explodiu... Mas eu não sei se é verdade, né, Benja? É tanta coisa que os caras falam. Claro, mas... ô Vieira, você, se você pegar a carreira do Felipe Melo, com todos os negócios que ele faz, mas a gente nunca viu ele sair de um clube brigado com o treinador. É verdade. As polêmicas do Felipe Melo nunca foram... brigou no elenco... brigou com o treinador. As polêmicas dele, aquelas loucuras lá. Ele é explosivo, ele grita, ele xinga, ele vai lá, provoca a torcida, ele dá as entrevistas polêmicas, sinceras. Agora, você nunca viu ele sair de um clube e falar, pô, fulano espirrou o Felipe Melo de lá. Agora, com o Eduardo Batista, ele tava super bem, não só ele. O ambiente era muito bom. É verdade. Cuca tem o jeito dele. Mas o Eduardo Batista não era macho pra, né, mexer no pitbull, né? Só tem o seguinte, o Felipe Melo, ele fez praticamente toda a carreira na Europa. Tá certo? 12 anos lá. Sim. Esteve no Brasil, até passou pelo Cruzeiro, etc e tal. Tava na Tríplice Coroa, né, Sombra? Sim, tava. Exato. Foi treinado pelo Vanderlei. Mas não era, ainda era um jogador em ascensão. Não era uma estrela. Não era uma estrela, né? Uhum. Acho que o ápice do estrelato dele foi até lá pro 2010, até que serviu a seleção brasileira. Sim. Ou seja, 5, 6 anos depois. Muito bem. Tem muito jogador que a gente sabe. Se tá no Brasil, reclama de ficar no banco. Mas quando tá na Europa, fica pianinho. É pianinho, lógico. Mesmo porque o cara tá na Europa, ganhando milhares e milhares de euros, etc e tal. O cara volta pro Brasil, entenda, não quero dizer assim, pode ter tido outros motivos até pra brigar lá fora, mas vai saber, porque o jogador brasileiro, quando tá lá na Europa, um anjo, um santo, aceita o banco. Ele voltou numa condição. Não é uma regra, mas na maioria das vezes... Mas deixa eu falar um negócio pra você, ele não reclamou de banco no Palmeiras. O problema era outro. Ele nunca questionou a reserva. Dizem que sim, hein, Benja? Ah, Benja, não sei. Postou vídeo lá. Não foi a reserva. Postou vídeo insinuando porque eu... O que eu entendi. Lembra? Postou vídeo lá na piscina. Porque eu? Porque tem que ser comigo. Não, então, mas o problema não era a reserva. O problema, o problema começou com ele e com o Cuca... Porque o Cuca, que mudou o sistema de jogo do Eduardo Batista, o que é óbvio, cada um tem seu estilo. Sim. E na visão do Cuca, o Felipe Melo não conseguia se encaixar no onde ele gostaria. Ô Benjamin, mas não foi porque ele estava no banco, não. O Felipe Melo sabia que no estilo de jogo do Cuca, ele não ia jogar. Você que gosta dessas coisas de bruxaria, essas coisas de adivinhação, essas coisas... Eu gosto de bruxaria. Dessas coisas, por que o cara fez isso, fez aquilo? Estaria aí a resposta da cara amarrada, do mau humor do Cuca na apresentação dele? Será que quando ele chegou no Palmeiras, aí ele perguntou, pô, e esse cara aí, vocês vão tirar, vai ficar, como é que vai ser? Será que foi isso? Eu não acho que quando o Cuca chegou, foi só aquela cara emburrada, foi só Felipe Melo, não. Teve mais coisa? RG. O Rafael Marques RG. Foi, Alexandre foi. Tinha o Rafael Marques. Tem mais. RG. Tá certo. E não esqueça que, acho que uma semana depois que o Cuca assumiu o Palmeiras, ele deu uma coletiva dizendo, olha, o elenco desse ano, o time desse ano enfraqueceu em relação ao ano passado. Também, pregou fumo. Verdade. Mas o Cuca... são duas situações difíceis aí, né, Bento? Que o Cuca, ele tem complexo de perseguição? Ele tem. Que o Cuca, ele é aquele cara meio deprê? Ele também é. Que o Cuca, ele não tem a confiança tão aflorada assim? Isso é fato. Aí você pega ali o Felipe Melo, que é um cara que muitas vezes questiona, é um líder do elenco, tá no banco, O Cuca já olha pro lado e ele fala, pô, já tem o Felipe Melo que tá no banco. Ele olha pra outra ponta, tá lá o Price, que também não deve estar satisfeito de estar no banco. Aí ele olha pra trás dele, tá o Zé Roberto. Ele fala, putz, o Zé Roberto também é um líder. Ele vira e mexe, saca o Dracena e põe o Luan pra jogar. Ele fala, velho, tô colocando todos os cobrões aqui do meu lado, no banco. Botou uma galerinha lá, né, mano? Entendeu, RG? Então ele começa a pensar, ele fala. E o Cuca é aquele cara que ele começa a cismar com alguma coisa, Benjamin. E ele começa a absorver uma... Muitas vezes não é nem uma verdade, mas ele acha que é. E ele passa a não dormir direito, etc e tal. Pode ser isso também que tenha influenciado. Mas no vestiário, quando o Felipe Melo olhou pra ele, pegou e falou, com esse cara nós não vamos ganhar nada. Foi aí que nossa, foi o d'água. Aí... Imagina se eu ouvir dentro do vestiário do teu jogador que não, tem ali dentro não foi, do. Não, acho que não foi na frente dele. Ele não, falou, mas tudo bem, ele falou. Ele falou que era. Não, ele falou que era. Era pro recado chegar. Então, mas é que tá. A partir do momento que o cara lança uma dessa no vestiário, um Felipe Melo, que é uma referência do elenco, solta lá a bomba. E o Cuca tá no vestiário lá também. Arrumou pra cabeça. Ele não tá presente na hora, mas fala, com esse cara a gente não vai ganhar nada. RG, agora, o Cuca, tudo isso daí. Agora os caras falam assim, pô, o Felipe Melo tá insatisfeito com a reserva. Porra, mas qual jogador tá feliz com a reserva? Você acha que o Edu Dracena tá feliz em ser reserva? Não. Você acha que o Fernando Praz tá feliz? Claro que não, principalmente quando o time tá, tipo, numa boa. O cara, né, não tá cara, feliz, cara. Óbvio. O único jogador que eu conheço no mundo que devia estar feliz no banco é o Pato, que pra ele tanto faz se tá titular ou reserva. Não ia mudar muita coisa. Pros outros. E nem ele tá mais na reserva. Mas seu Bento e torcida do Palmeiras, ainda fica uma sementinha lá. Miguel Bastos está lá, hein? Vocês podem ir. Mas eu posso falar? Esse aí. Ô, Marcão, na boa. Esse aí tá cascando, cara. Isso aí. Por tá. Quê? Porque tá, ele tá, deve estar com um bom salário. Tá lá, eu acompanho ele aqui no. Eu acompanho ele no Instagram dele aqui. Tá sempre lá de boa. Sussa, né, cara? É, deve estar com um bom salário. Tem mais 2019, até o final do ano que Nossa vem. Nossa senhora. Deve estar ganhando o quê? Seus trezentão lá? Ah, por aí, né? Tá ganhando mais. Seus trezentão lá. Tá de boa, acho que ele não vai. Ele já viu também. E eu acho que isso, com essa repercussão, se ver com o Felipe Melo, é o Cuca agora. Vão olhar um pouco diferente pra ele. Mostrou quem é que manda, né, seu bem? Porque, na verdade, no jogo de braço ali, que não foi o caso você e seu irmão aquela vez, mas porra, ele, o cara, ganhou mostrou uma... quem é que tem força dentro do elenco, né? É. Dentro da comissão técnica. Nossa, hoje eu vi até o Borja sorrindo, que eu nem sabia que ele ria. Eu vi hoje no treinamento dele aí, vamos ver. O jogo difícil hoje lá com o Botafogo, ter essas mudanças, depois desse jogo vai um time secundário, para enfrentar o Atlético Paranaense, ou melhor, aqui na Arena. Sim. Que o pessoal vai para Atibaia, para o se concentrar para o jogo contra o Barcelona, né, seu Bento? Exatamente. Isso aí, que é o dia 9, semana que vem, que é o principal jogo do ano do Palmeira. Que é aí que eu acho que decide o ano, né? Sim, com certeza. É o vale tudo aí, cara. E muita gente, olha, muita gente hoje aqui mandando mensagem, mandando e-mail. Gente do céu, cadê aquela entrevista que o Felipe Melo deu pro Bernardo Veloso? Ter, tá todo ter. Mundo pedindo. Nossa, fala, galera do Estádio 97, aqui é o repórter Tetinha, a cara da credibilidade. Tô aqui com o Felipe Melo. Felipe, a gente tá interessado em saber se você tá de saída do Palmeiras. Todo mundo tá interessado. Você não fica mais no Palestra? Não, aqui não tem jeito, aqui já era. É verdade que se você sair, é pra jogar num time que tem Mundial? Esse é o momento, nunca teve tão fácil. Quais times? Corinthians, Inter, São Paulo, Grêmio, Flamengo. E como você acha que vai ficar o torcedor do Palmeiras com a sua saída? Doidinho, né? Mas por que não continuar no Palmeiras? E o Mundial de 51? O que você acha do Domênico Gato, que afirma a existência dele? Mentiroso. Mentiroso. Sensacional. Bom, e aí, é daí que extraíram tudo isso. Eu ainda acho que esse áudio que vazou do Felipe Melo nem é verdadeiro. É verdadeira essa entrevista. Agora aqui. Dá pra entender. Aí tiraram a voz do Tetinha e saiu aquela gravação. Agora dá, por isso que deu suspeita de que poderia não ser, entendeu? Ô, mano! Sim? Tô sabendo que você também não sai do celular, né? Ei, mas vive no celular, né, mano? Sombra, meu amigo, tá ligado, né? Tô aproveitando o prêmio que eu ganhei na promoção Recarga Oi, ganhe sempre, cara. Eita, que prêmio que você ganhou? Vixe, você não tá sabendo não, Sombra? Não? Então se liga, olha só, eu fiz uma recarga no meu pré da Oi, recebi um SMS com um link e um cartão virtual que eu raspei e adivinha? O que você ganhou? Ganhei 100 mega de internet, cara. Top demais. E agora eu tô aqui distribuindo likes pra todo mundo. Inclusive, maneiro, hein? Essa foto agora. Maneiro. Eu também quero recarregar. Eu vou recarregar o meu pré da Oi aqui pra ganhar um prêmio, mano. Com certeza. Boa, Sombra. E ainda te digo mais, hein? Além da internet, tem prêmios como outros aqui que são top também, viu, Sombra? Diga. Por exemplo, ó, tem mais créditos em recarga que você pode ganhar também. Outro dia aí, acho que foi o Domênico, recarregou aí também, ganhou mais 10 reais de bônus. Sim. Tem também aquela degustação do Oi Segurança, que protege aí seu celular de vírus e arquivos infectados, que a galera adora compartilhar aí pelo WhatsApp, que você tá ligado que é embaçado. Caramba. Tem uma série de outros prêmios, Sombra. Rapaz, então é só recarregar e participar da promoção Recarga Oi Ganhe Sempre, não é isso? É fácil, hein? Ah, Sombra, mais fácil do que o 7-1 da Alemanha no Brasil, mano. Ó, com qualquer valor de recarga, rapaziada, você já pode ganhar muitos prêmios por aí na Oi, hein? Então, ó, você que tem o seu pré da Oi, recarregue agora. Eu vou recarregar agora, com certeza, cara. Boa, Sombra, é isso mesmo, cara. Ó, corre lá pra recarregar e participar da promoção Recarga Oi Ganhe Sempre. É top demais. Pra mais informações, basta consultar o regulamento completo no site oiganhesempre.com.br. oiganhesempre.com.br. Inclusive, vou colocar aqui mais 20 reais agora de crédito. Boa. Aí que vai ganhar prêmios novo, aí. Ganhar de novo. oiganhesempre.com.br. Você tem um pré da Oi? Recarregue lá. Saiba como. Eu tenho! OiGanheSempre.com.br. Olha, gente, eu queria dar um recado agora. Atenção, você ouvinte do Estádio 97, que está ouvindo a gente. Ouvindo e assistindo também através do facebook.com/energia97fm. Sim. Nós temos aqui as vagas de estranho no ninho. Sim. Tá certo? Sim. Mas nós agora estamos com uma campanha especial para você que é ouvinte e é estudante, e é universitário. Oh. É o estranho universitário. Toda semana o Estádio 97 vai trazer um estudante para ser estranho no ninho, tá? Oh. Para você concorrer a essa vaga, basta você postar um vídeo nas suas mídias sociais justificando por que você deve participar do Estádio 97 por um dia. Mas você tem que botar lá a hashtag estranho universitário. A hashtag estranho universitário. Bota lá a hashtag, mete um vídeo lá, vai colocar um vídeo no seu Insta, no seu Face, tá bom? Posta lá um vídeo dizendo que você tem que ser estranho no ninho aqui no Estádio 97. As melhores justificativas darão direito do autor ser estranho no ninho aqui no Estádio 97. Valendo pros universitários, tá bom? Posta lá o vídeo, mostra o seu carnê lá, que você não paga 6 meses. Bota lá o vídeo. Tá difícil a vida de universitário, né não? Então vai lá, poste seu vídeo no Face, no Instagram, no Twitter, qualquer uma das mídias sociais. Quem sabe você não acaba arrumando um trampo no Estádio 97 no futuro, não é mesmo? É isso mesmo. É assim, né? Por isso você tá estudando, né? Não é não? Opa, e ó, não precisa ser só estudante de comunicação. Tem que ser universitário, não importa. Tá bom? Boa. É isso aí. Então vai lá. Estranho universitário é hashtag poste o seu vídeo. Também não vai começar a fazer um vídeo de um minuto, não, né? 15, não. 30 segundos. É. Tá bom? E a gente vai fuçar na internet aí pra achar o seu vídeo. Estádio 97. Boa. Oferecimento do Extra. Aproveite as ofertas do Extra Gol. Agora com cerveja Amstel. Craque no sabor e no preço. Beba com moderação. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. 3284-7097. Toca, Asdrúbal! Vem dar pra mim. Eu não quero. Vem, Benjamin. Vem dar pra ele. Vem, não. Vem, Benjamin. Vem dar pra ele. Vem, Benjamin. Vem dar pra mim. Que horror. Alô? Que canalhas, cara. Alô? Quem fala? Júlio. Júlio do que, Júlio? Júlio Jander Botelho. Júlio Jander. Júlio Jander Botelho. Júlio Jander. Olha aí. Júlio Jander. Júlio Jander. Júlio Jander Botelho. Programa. Oh, satisfação. Consegui, cê... baralho. Sim, você conseguiu. Boa. Mas vai conseguir melhor ainda. Você tá no Viva Voz ou Júlio Jander? Não tô. O que é essa barulheira? Você tá com o vidro aberto? Tá fechado. Fechei aqui, pô. Você não tem o para-brisa, é isso? Não, tá de moto, pô? Tô na Ayrton Senna, porra. Muito feliz em falar com vocês, cara. É que ele tá com o para-brisa quebrado. Ele tá dirigindo que nem o Ace Ventura, sabe? Com a cabeça pra fora. É. Ô, Botelho. Pô, satisfação. Ô, Botelho. Satisfação, Botelho. Botelho, satisfação é nossa. Quantos anos, Botelho? 35. 35. Velho, Jander Botelho. Júlio Jander Botelho. 35 anos, RG. Marcão. Meio de inverno. Se você não se cuidar, eu vou Botelho hoje, hein? Que é isso? Você fica com gracinha pro meu lado, não, hein? Você não fica com... Eu tava ligado de você, mano. A RG voltou com tudo, hein, mano. É, demais, né? Ainda bem que você se recuperou. O Dodô, eu não sei se vai se recuperar, não. Ah, ai, Dodô, é. Dodô acelera. O Dodô não tem anticorpos, gente. Não tem. Que nem os anticorpos aguentam ele. Não suportaram, foram embora. E tomar café todo dia também. É que nem os vírus do seu Bento também. Não dá, não. Os é o seu Bento que passou vírus pro vírus. Mas pode falar uma coisa? O seu Bento é diferente. É. O seu Bento, os vírus curtiram, viu? Curtiram, curtiram. Curtiram, viu? Porque olha como eles ficaram, estão os vírus agora. Ficaram viciados, os vírus estão tudo doidão. Eles não sabem qual a diferença entre eles e uma bactéria. Olha, e o seu Bento, os vírus têm lugar, espaço pra caramba pra se divertir. São solidários a mim aí. São, né? Parceiro de vírus. É. Nós. Porque tem de vírus agora com receita medicinal. Ah, mas esse é o caminho da humanidade. Querem migrar pra Califórnia, é. Seu Bento quer ir pro Uruguai. Califa, Uruguai. É. Seu Bento é, quer ir pro Uruguai. Aliás, vou viajar pra Amsterdã no final do ano, né? Falar nisso. Ó, se você viajar pra Amsterdã, você morre, hein? Não sei se volta, hein? Os caras vendem até cogumelo estranho. Tudo, mano. Tudo, mas... No meio da calçada. Você sabe que... Proibido. Você sabe que domingo, na segunda-feira, eu tava lendo a Folha de São Paulo, saiu uma matéria... Que acabou a maconha no Uruguai. É, acabou. Porque esgotou. É verdade, você vai nas farmácias, a procura foi tão grande, a demanda foi tão grande, que acabou, esgotou em uma semana. É. Eles achavam que isso, com isso ia acabar com o traficante. Agora tá todo mundo atrás de traficante. Agora os caras querem o traficante, entendeu? É. Todo mundo assim, né? Lá dentro, né? Lógico. É, lá dentro, né? Cara? Tudo bem. Até que isso não acontece. Uruguai, país de primeiro mundo. É. Já foi pra São Tomé das Letras, seu Bento? Não. É tipo Uruguai. É legal também. Vocês estão falando de São Tomé das Letras, que o nego vai lá pra ver disco voador? É. Seu Bento tava vendo aí uma matéria com a NASA. É, eu tava vendo. O Vieira. Tava vendo. O Vieira postou aí uma matéria. Eu mandei. Qual que é a matéria, Vieira? Olha, o negócio é... A NASA tá contratando alguém só pra... Vai começar. Não, é verdade, RG. Pô. A NASA tá contratando pessoas pra defender a Terra de alienígenas. E o Sombra tá fazendo o quê? Não, eu marquei o Sombra já, cara. Pô, e o seu Bento que é louco, né? Salário. Salário, 518 mil ano. Ô, louco. Dólares ou reais? É, reais. Tá ótimo. Você vai, Sombra? Hã? Quais seriam as armas? Mas aí eu vou fazer que nem o Mano e o Ben. Já vou ficar lá na NASA fazendo estádio 97. É. Boa. Mas quais seriam as junto armas? Junto com os Men in Black lá, cara. É, mas é tipo Men in Black, velho. Men in Black. Pra combater os alienígenas. Quais seriam as armas? Eu acho que precisa de arma. As nossas armas mais poderosas são traques. São traques perto das armas deles. Tem que usar aquele chapéuzinho de alumínio lá no filme Sinai. Mano, você imagina os caras entrando na Terra, velho, o Sombra com o chapéuzinho de alumínio e o estilingue, né, velho? Que fase, hein? Agora, o Mano lembrou bem, porque as nossas armas mais poderosas hoje estão todas concentradas em Brasília, né? Verdade. Olha, se jogar um desses... Sombra, eu tava assistindo um pedaço hoje. É nojento. Da votação. É votando, velho gente. Do céu, cara. É. Não tem comentários, meu. É, se a gente tem alguma perspectiva, a mínima que seja, vendo o que esses caras fizeram hoje à tarde, não dá, velho. É. Você falou que tinha que acreditar, jogar a toalha e assumir que essa guerra nós perdemos, tem jeito. Você falou que tinha que acreditar, ia. Tá vendo? Como fala meu amigo holandês? Não, detalhe, quem não tá vendo agora, tá rolando uma pancadaria na câmera agora. É ridículo. Pancadaria? É, passando ao vivo aonde? Exatamente. É ridículo. Mas não é a da tarde? Não, a tarde eu tava vendo o meu palco meu. Não, eu tô achando que é agora. Os caras tão escrevendo tudo no Twitter agora. Ah, é? Bom. Beleza. Mas vamos falar com o Júlio Jander agora, que é muito mais importante que os Temer da vida. É. Com eles, nós, com o Júlio, nós temos nada a Temer. É o Botelho. É o Botelho. É o Botelho. Olha, Benjamin, e o time... só pra informar, tem nova confusão, viu? Tá tendo agora mesmo. Tá. Olha, é interessante que eles se matassem todos. É. Então, após 11 votos, cara. RG. Foram só 11 votos, o pau já quebrou de novo. Aí liga, poderia ter, talvez, um político aí, Sombra, que entrasse com uma espada lá, ou com uma granada, ou fizesse alguma coisa aí um pouco mais contundente. É, né? Porque esse negócio, esse monte de engravatado que nunca deu um soco na vida, o máximo que vai fazer é acertar um soco numa cadeira, entendeu? Mas, mano, é que nem briga de jogador de futebol, aquele tal de me segura. É, eles mas esperam, né? Cima. Eles esperam a turma mole. Do deixa disso pra ficar valente. Todo mundo Melo, lá, né? É mesmo. É o deixa que eu deixo. Não, né? Tem nenhum político Felipe Melo. Olha, mas segundo o Mota, aqui no grupo nosso do estádio, tá dizendo o seguinte, o Vieira tá inventando coisa, é só um bate-boca. Não tá inventando Vieira. Nada. Tá escrito que tem pancadaria... O pessoal do Twitter que tá escrevendo aqui. Nós queremos ver sangue. Não foi à tarde, não, Vieira. Eu vi à tarde o palco meu. Vamos ver. Meteu o Nelson Rubens aqui. Informação certa, Vieira. Você parece o Mota. Não, eu tô seguindo os nossos ouvintes. Ô, Botelho. Time, Botelho. Time, Botelho. São Paulo Futebol Clube. Boa, Julião. E amanhã a perspectiva aí, São Paulo e Curitiba, Júlio? Boa, Marcão. As melhores possíveis aí, cara. Tô muito feliz aí com o São Paulo. Acho que melhoramos, vamos melhorar muito aí, cara. Acho que eu concordo com você aí, cara. Eu vejo aí, tento ligar há muito tempo, cara. Há 17 anos eu tento ligar aí. E tô muito feliz, cara. Outro dia eu vi um ouvinte aí falar com você, cara. Tentei ligar demais aí, cara. Acho que o Rogério Ceni foi um mito como técnico. E foi uma draga como... foi um mito como jogador, desculpa. E uma draga como técnico, cara. Puta, tô muito feliz que ele saiu. Concordo com tudo que você fala em relação a ele como treinador. Acho que a história dele vai ficar. Mas o time já mudou, já tem repetição. Então, todos os jogos eu tô no Morumbi. A gente fica na Azul sempre lá. Alô, Júlio. Botelho. Botelho, Júlio, chama o Jander. Botelho, Júlio, Jander. É mau presságio isso, hein? Será que vai cair mesmo? Botelho, Júlio, pode ter sido abduzido pelos amigos do som. Ele não estava usando o chapéuzinho de metal. De alumínio. Uma pena aí, Julião. Um abraço. Os amigos do Sombra derrubaram ele. Mas provavelmente... Agora ele tá falando que sempre vai no Morumbi, então ele tem que correr, porque você não comprou o ingresso. Já 48 mil a parcial agora, hein? 48 mil, então... 48? 48 mil a última parcial aqui. Só tem mais uma Vila Belmiro, 19 lá pra... Não, a Vila não cabe 19 hoje, né? Não, se forçar, se tivesse todos os camarotes... Bom, velho, se forçar no Morumbi cabe 120. Não. Falar em Vila Belmiro, Sombra. A torcida, a diretoria do Santos hoje meteu 200 pau em ingresso pra torcida do Flamengo, velho. Caramba, que mas loucura, foi o troco, 20 né? 20 pau. É. Não, lá no Rio era 150. O ingresso, mas era 150 o setor norte da torcida do Flamengo também. Era o setor para os dois. Lá no Rio de Janeiro... Aqui tá 20 pau arquibancada para a torcida do Santos. É, isso aí. Hoje e 200 a torcida do Flamengo. E vai lotar, velho. De torcida do Flamengo, RG? Não, RG. O cantinho deles? Pau, RG. O cantinho deles? Mas tem um cara que nunca vai no jogo uma vez por ano, o cara paga hoje. Ele vai, pô. O cara que mora aqui em São Paulo, não tem a chance de ver o Flamengo, o cara vai pagar. É a mesma condição quando o time está disputando o Libertadores, que você bota 500. Mas não é um jogo de Libertadores, né? Eu tô dizendo. Nem mata-mata. Mas é a mesma condição, entendeu? O cara que quer ir, paga e vai, pô. Isso. Mas eu posso falar um negócio? Esses que vão naquele. Como não é mata-mata, Vieira? Lógico que é mata-mata, é Copa do Brasil. E Copa do Brasil? Copa do Brasil. Copa do Brasil? Esqueci que foi o outro, foi. É um motinho. Olha ali fora, eu falei, Benjamin, não usa esse negócio de cachimbo. Benjamin, pega leve aí, Benjamin. É o Benjamota esse. Ô, Benja, conheço. Uma sal no eu conheço agora. O Rio. É tanto jogo igual, eu confundi. Eu conheço eu o falar, Rio, eles estão pega perto, leve. Eles estão um perto do outro falando, só que eles não estão se vendo tanta fumaça que tem. Mas. Chong. Bom. Vamos caiu tentar mais... ouvinte, né? Caiu. Vamos a mais um ouvinte, então. 3284-7097. No oferecimento da promoção Recarga Oi, ganhe sempre. Recarregou, ganhou. Então... Toca Asdrúbal. Quando cai o ouvinte, vai para outro, mantém a música. Vem, Benjamin. Vem dar pra mim. Vem, Benjamin. Vem dar pra mim. Atende você, seu nunca ouvi se atendeu. É a primeira vez em 18 anos. Vamos lá. Vai. Alô? Alô? Alô? Opa! Alô? Fala eu! Alô? Quem fala? Quem fala? Vocês aqui é o Estádio 97, boa noite, beleza? Ô, meu atendente, tá falando, tudo bem? Quem é? Eu não ouvi, desculpa. É Jansen. Ô, Jansen, beleza? Era o Jander, agora é o Jansen. Ó, que legal, era a dupla sertaneja, desligou um e ligou outro aí, era o Jander e Jansen. Fala, Jansen, fala da onde? Fala da onde, eu irmão? Eu sou de Santo André. Santo? Ô, louco, tá na minha quebrada. O que você tá fazendo aí? Que lugar você mora aí? Não, mas eu não tô em Santo André, não. Eu tô voltando da Terra Sagrada. Qual Terra Sagrada? Terra Sagrada, Estados Unidos? Opa, tô voltando do Coast Guides agora. Tô indo pro programa. Ah, que chato, velho. Que chato. Peraí, você tá nos Estados Unidos nesse momento ou já tá no Brasil? Nesse momento, tô na estrada de Tampa pra Orlando. Tá um, você tá brincando? Total aqui. Ih, rapaz, mas a essa hora você tá voltando do Busch Gardens, é isso? Tô voltando do Busch Gardens, que correto. Beleza. Ô, Jansen, só fala o seu nome completo pra gente pegar, por favor. É Jansen Augusto Stack. Beleza. Olha, pô, que legal, Jansen. Legal, hein, velho. Ei, tá... rapaz. Ô, Jansen, manda uma mensagem que nós vamos mandar uma lista de coisas pra você trazer pra nós aí. Olha, a criança do Vieira tá precisando de roupinha. É, vai lá nas lojas de criança lá que meu eu irmão, te mandar. Meu irmão quer os cremes da Vitória Secret aí. Ele passa ainda, Marcão? Passa o presente de Natal, de morango. Ele passa? Passa o presente de Natal. Ô, Jansen, ele fica com cheirinho de pêssego, sim. Marcão? Fica? Isso é horrível. Você não vai ser Mano Pites? Mano Pites. Mano Mulherada, quando você vai ficar... Ô, Vieira, fica com cheirinho de pêssego, é meu ovo. Ah, pior, o Vieira, que agora ele passa isso, vai pra praia, volta tudo colado de areia. Fica parecendo aquelas lixas. Ô, Jansen, quantos anos você tem, bro? 36. Bom, você já falou que mora em Santo André. Qual é o bairro lá de Santo André lá? Vila Helena. Ah, 3.6, RG, o Jansen. Esse cara, ele rodou tanto mundo, que eu nem vou perguntar se ele conheceu. O quê? Aquele lugar lá. Que lugar? New Jansen, sabe? Ah, New Jansen. Jansen é perto de Nova York, é verdade. New Jansen. Agora é embaçado, velho. Ô, Jansen, pra quem vai no Busch Gardens, é um lugar pra quem curte montanhas russas radicais, né? Tipo humano, né? Minha filha ama. Minha filha tem 11 anos, ela ama. Você foi em alguma com ela ou não? Fomos na Chitarrana, no Papo Cunhas, na... em todas que vocês conhecem aí eu fui. Pô, que beleza, velho. O mais longe que eu subi hoje foi a Radial Leste, velho. O cara do ABC tem bom gosto, velho. E a estrada aí? Você tá na estrada agora, é isso? Tá tudo, só pra falar, tá tudo parado, bicho. Igualzinho São Paulo, cara. Não. Pelo amor de Deus, não fala isso. Não. A comparação do trânsito. Vou comparar o resto. Né? Alice, você pode andar com o vidro aberto que nem vai bater. Dá o celular aí, mano. Mas, gente, pra quem não sabe, passa que sim. Estados Unidos é uma terra maravilhosa, é verdade. É um lugar fantástico. Mas, gente, lá tem trânsito forte demais. Bem. Ó, os caras do Twitter estão perguntando se você foi na Xícara. Na Xícara, sim. Opa. Foi? Com certeza. Boa. É. Ó, e nós estamos indo embora agora porque tá caindo um mundo de água aqui. Aí fechou o parque, entendi. Era até as 9 da noite, agora estamos indo embora já. Beleza, mano. Que beleza. Qual é o seu time? Deu um pouco de inveja agora, mas tudo bem. Torce pra quem, Jansen? Corinthians. Avisa a polícia aí, velho. Como assim, não, esse aí deve ter passado pela cerca do Novo México. Não, esse aí não foi de coiote, velho. Ele não tá com a filha, não. Ele foi de coiote. O maluco tá lá divulgando a marca Corinthians. Aliás, ele tá no Rio lá, tá na travessia. Ele tá com aquele bigode grandão, a gente queria até o queixo e um sombreiro, cara. Não, fala em bigode. Jansen Ramon, o nome dele. Falar em bigode, Vieira, você não sabe, o mano agora deixou aquele bigode igual do latino. Não acredito. É horrível. Eu falei pra ele, tira isso, cara. Meu tá na Deus. Moda, mano. É esqueminha barreta, mano. E o Marcão e o Marcão e o Mano, né, devido aos cremes que eles usaram desde pequeno aí pra usar na academia, não nasce muito pena nos caras. Não. Você vê que eles não têm barba, né? Os caras estão com quase 40 anos sem barba, dá uma olhada. Aqueles cachorros sarnentos, né, velho? Tudo falhado. Leão, macaco. O ser humano não precisa. Pra quê? Parece que vai estar deitando em cima do Rottweiler. Qual a necessidade de um pelo no ser humano? Não fala isso pro Bar. Mas, ô, Jansen, e aí, meu velho? Você vai fazer uma... O Bar, se ele quiser se depilar, cara, ele precisa deitar na Marginal Tietê e rolar até a Anguera, no piche. Coitado do Bar. Conseguir aí eliminar metade dos pelos que ele tem. Não, o pior é a Cris, né, cara? Que ele dá uns abraços na Cris, ô, mano. O Bar... Ela parece ela parece um ouriço depois, velho. Que tem de pelo, velho. Vai pro pet shop, velho. Você tá de brincadeira, mano. Mas, ô Jansen, daqui a pouco tem Corinthians e Atlético Mineiro jogando lá no Mineirão, hein, meu? E aí, vai acompanhar o jogo como? Já tá pronta a internet, já. É, ah, meu. Vamos fazer. Ah, mas você tem que uma... PC, a gente coloca online no notebook aqui já. Ô, mas tá boa a ligação, hein, cara? Ainda... Pra quem tá no carro, né? Pô, cara, tá nos Estados Unidos, viu? Eu tiro férias, venho pra cá, os meus irmãos me acham mais aqui do que aí no Brasil, bicho. Imagino, cara. Imagino mesmo. Ah, mas lá a cobertura, por exemplo, 4G é gigantesca. É uma coisa impressionante. Não, não tem o que a gente falar. É melhor e pronto. É. Não tem jeito. É. Não, legal, cara. Estados Unidos é embaçada, né, mano? Isso é bom, é bom agora pro Domênico que tá em casa ouvindo aprender que ele fala que os Estados Unidos não é legal, coitado, que é tudo marketing. Tá aí, ô Domênico, seu trouxa. É tão ruim aqui que é o sexto ano pedido já. Pô, show de bola, cara. Bacana demais. Os caras de Santo André é outra coisa, né, Jansen? Só por curiosidade, hein? Ouço vocês, faz um tempão, eu tava aqui no carro com a minha mulher, nós falamos, vamos tentar ligar. A primeira vez que eu, na lata, piscou e entrou. Vocês não acreditam, primeira vez assim, direto. E olha a sorte que você deu, que você só entrou no ar agora, nesse momento, porque caiu a ligação do ouvinte anterior, que era o Jander. Júlio. Eu tava ouvindo no aplicativo. Júlio Jander. Eu vi que ele tava falando com vocês, mas que vocês falaram alô, alô. Ele não respondeu, eu coloquei pra ficar. Eita. Agora, Jansen, eu tô vendo que você é uma pessoa, graças a Deus, muito bem sucedida. Você não tem como arrumar umas garantias financeiras lá pro Pablo fechar o contrato dele com o Corinthians? Que o empresário falou: ó, não dá pra fechar. A gente precisa ter umas garantias financeiras. O Corinthians não arruma a garantia. Olha. Eu li a reportagem hoje disso aí também, eu falei, meu, é sacanagem, né? O cara tava fechado, de repente some o dinheiro de tudo quanto é lugar e do nada o cara pode sair fora. Assim, é brincadeira, meu bicho. Não, mas o... É muita desorganização pra pegar um jogador desse. Não, mas o Jansen, o Corinthians ele não vai perder o Pablo, o Corinthians não vai perder aí o jogador e não vai marcar bobeira, não. O Corinthians vai sendo mais tarde, ele vai ligar de novo o acordo, certeza. Mas o empresário do Pablo, ele tá forçando a barra. Porque nenhum clube hoje, inclusive os internacionais aí, Barcelona, Real Madrid, quando eles contratam um jogador, as luvas, elas são diluídas dentro do contrato. Pode ser que não seja numa parcela de 54 vezes, ok. Mas que você não recebe à vista, você não recebe. Porque, inclusive, o jogador depois bate o pé e quer ir embora. Antigamente, o jogador brasileiro fazia isso no exterior. Ele recebia tudo à vista, aí batia o pé, forçava a barra e ia embora e já tinha recebido as luvas antecipadas. Hoje em dia, isso não acontece mais. Que clube hoje vai pagar à vista uma quantia, sei lá, que o cara receba 5 milhões de reais de luvas em um período de contrato de 3 anos? Pois é. Então imagine só, amanhã pinta uma proposta pro Pablo embora e o Corinthians paga 5 milhões à vista para ele. Não tem que pagar à vista mesmo, não. E aí, não o empresário do Pablo ele precisa se conscientizar. Pois é, tem que ser assim. Porque o empresário do Pablo ele tem que se conscientizar que antes do Corinthians, o Pablo, ele praticamente ninguém conhecia aqui no Brasil. Era um jogador que tinha passado pela Ponte Preta e pouquíssimas pessoas lembravam do futebol dele. O Corinthians praticamente ele fez com o Pablo o que fez com o Guerreiro. Ou seja, trouxe pra cá, tirou o RG do cara, tirou o CPF, deu uma vida boa. O cara passou a ser conhecido. Mas é verdade. Quem lembrava do Pablo antes do Corinthians? Ninguém. Mas, mano, o Jansen... O jogador precisa colocar a mão na consciência também e ser um pouco mais grato, hein? Ô, mano, Jansen e Benja. O presidente do Corinthians, o Roberto de Andrade, ficou até meio pé da vida com ele aí, porque ele não tomou partido nessa situação. Você tá sabendo de alguma coisa? Com relação... Fala, Jansen. Fala você primeiro. Não, eu particularmente não sabia a reportagem hoje só, mas não tô sabendo de nada. Então, com relação aí ao Roberto de Andrade... Ele tá meio pé da vida, assim como os dirigentes do Corinthians ali, o Alessandro e o Flávio Adalto também, com o empresário. O jogador não, o jogador ele tá na dele, inclusive ele falou, não, depois a gente acerta isso daí, o meu contrato até novembro, depois a gente senta e resolve e tudo mais. Tá na cara, é evidente que o jogador quando ele pode interceder, ele tem que fazer, porque o interesse é dele também. Mas dificilmente o jogador toma partido numa situação dessa. Porque o empresário ele pega e fala, deixa que eu resolvo. Eu vou buscar o que é melhor pra você. Eu que tô vendo o teu lado aqui. Então o jogador ele contrata o empresário justamente pra não ter esse tipo de preocupação, pra não ter esse tipo de dor de cabeça. Porque a hora da conversa, aquela hora de puxa daqui, cede dali, é o empresário que tem que se desgastar com o clube. Porque se você senta pra negociar um contrato com o dirigente, você jogador que eu me refiro, você vai ter talvez um desgaste, vai ouvir algumas coisas que não te agrade. O empresário já é preparado pra isso. Mas o empresário também tem que ter um pouco de jogo de cintura, cara. Não é assim, não. Ô, Jansen, muito obrigado pela sua participação. Um negócio, Sombra. Eu que agradeço. Porque a gente tem torcida no final de semana. Você dá tempo de chegar no Brasil pra você, hein? Tô nada, só semana que vem só. Ainda então tô beleza. Parado, tô mas que chato, velho. Olha, você perdeu aí de ver o Corinthians. É. Você não dá tempo de você voltar aí da Flórida pra ver o Corinthians? Pô, nem tem uns brinquedos. Ô, Jean, você nem tem brinquedo legal aí. Sabe o que você faz? Você volta antes, cara. Aí você passa ali no Shopping Center Norte, tem aquela boneca Camila, você entra lá pra brincar. Tem aquelas bonecas gigantes, velho. É melhor que ficar aí, cara. Foi o brinquedo mais legal que o Domênico foi, ele falou, velho. Ele conheceu a interna da boneca Camila. Ó, falar em boneca, eu queria pedir a gentileza do morador do prédio em frente ao meu lá, que deixa essa porra, essa boneca inflável lá na varanda. Pô, mas o cara deixa a boneca lá com as pernas pra cima. Você não gosta, RG? Fica com vontade, boneca, velho. Mas e o binóculo funciona direito? Ah, mas você fica olhando, dá uma impressão. Dá uma impressão. RG é voyeur. Nossa, velho. Fica os dejetos dentro. Recolhe a boneca aí, pô. Ô, Jansen. Depois lá pra tomar sol, hein, já. Tá é, pior que é, mano. Olha, boa viagem aí pra você. Curta bastante. Bom retorno pro Brasil, tá bom? Eu agradeço. Um abraço pra todo mundo aí. Obrigado, viu? Falou! Valeu, cara! Together, velho! Ligação da gringa, né? Você viu, seu Beto? Primeira sua ligação, hein? É, foi gente, hein? A primeira que eu chamei no giro. Participe do Estádio 97 também através das nossas cornetadas. São os corneteiros do estádio gravando mensagens no número 94-353-0150. 94-353-0150. E você também pode assistir o estádio através do nosso facebook.com/energia97, não é, Dodô? É, meus amigos, vamos falar de Buscapé. É, agora, uma novidade para você aproveitar direto, todo dia. Sabe o Buscapé? Onde todo mundo pesquisa e compara preços direto? Então, agora você vai poder dar um busca e comprar direto do Buscapé também. E por que direto é melhor? Porque direto, além de ter mais economia, tem mais segurança. Compare e compre de tudo no Buscapé e garanta até R$5.000 de proteção se acontecer algum imprevisto com a sua compra, hein? Descubra um novo Buscapé. Compare e compre direto. Economize direto. É Buscapé! Beleza, Dodô. Beleza, Dodô. Ô, Narigudo. O Narigudo tá dando cada porrada no Mota, velho. Ele tá dando Cadê o RG? Fala, Benji. RG, eu vou tirar o Mota do grupo. Tira aí. Não, tira. O que ele fez agora? Eu fico mandando as coisas bacanas. É. E ele, com aquela energia ruim que ele tem, né? Fica aí, mandando notícia chata, sabe? Ele é azedo, ele é uma âncora, sabe? Ele puxa a gente pra baixo. Mas ele, ao invés de aproveitar as férias dele e sumir, ele tá no grupo enchendo o saco. Tá no grupo enchendo o saco e tá vendo televisão ainda. Não, ele fica postando no nosso grupo coisa como se a gente tivesse interessado, cara. Ele só, no mundinho dele... Se vocês aprovarem, eu tiro ele do grupo. Tira. Nossa, por favor, não precisa nem de aprovação isso. Vou mandar bala. Deixa ele treinando em separado. É, dá uma suspensão. Então, treino em separado. Põe ele em Cutia aí, Benja, no grupo de Cutia. Tem coisas que só no mundinho do Mota ele acha que todo mundo tá achando legal acompanhar. Saiu. Isso. Ah, que saco. Cara chato. Ele tava escrevendo. Olha, ele tava achando... a Mota digitando paz. Mas se ele quiser digitar, ele vai no Twitter dele e encher o saco dos seguidores dele. Agora vai ficar mandando mensagem privada pra nós, agora xingando. Nossa, mas ele tava chato mesmo, hein? Puta. Nossa. Ah, ele tava chato, não. Olha quanta coisa. Ó, ele é tão chato, RG, que quando ele tá no programa ele é chato, quando ele tá fora ele continua chato. Nossa. Ô, RG, eu recebi um vídeo aqui, já que vocês são fãs de grupo, da Paola, hein? Opa! Opa! Manda aí! E ela tá sem trajes aí, meu manda. Amigo. Manda, mandou, manda pro velho que ele vai morrer do coração. Não, não fala como ela tá, manda. Manda. É só mandar. Ó, eu vou te mandar, vou encaminhar agora no grupo, RG. Analise o grupo, analise o vídeo e depois você comente no ar o que você achou, tá bom? Manda. Tô encaminhando aí, ó, já foi. Boa. Bom, boa. Mas como a gente também fala de futebol um tequinho... É, um pouco. Que história é essa? Eu tô vendo agora no UOL aqui que o Santos pode ficar sem o percentual de 5% da transação. Teórica transação que acontecerá, pode acontecer entre Barcelona e PSG, velho. Mas pode ficar por qual motivo? Porque a negociação pode não se realizar? Não, não é isso, RG. Não. Quando paga a multa rescisória, Entende-se que não houve uma transação comercial. Exatamente. Uma situação de venda. Um novo balão, é isso? Eu vou te falar uma coisa, os caras... Ó, um novo balão, velho. Sacanagem, cara. O Santos tem que receber essa grana aí. É o segundo balão. O que eu entendo é que a multa já é o preço da transação. Quando você vende por menos, é que você... Nossa, diminuiu o valor da multa. Não, agora o Roma não, surta. Aí, já chega o que o Neymar fez também na final do Mundial. E é, né, toda, e é toda uma transação para sacanear todo e qualquer envolvimento. Eu não sei quem sacaneia mais quem nessa história aí. O Barcelona tá se sentindo traído. O povo lá tá puto com o Neymar. Tá puto. Tá. Eu acho que são difíceis, às vezes... Eu não sei, o Figo chegou a trocar Barcelona por Real, não foi? Sim. Os dois agora estão na mira do ódio do Barcelona. Os dois. E outra, também... o Sombra, o Barcelona está mais puto ainda porque ele está perdendo 20 milhões de euros, porque o Neymar ele tinha dentro do contrato dele alguns gatilhos, e quando atingisse, por exemplo, um determinado mês, ele ganhava um bônus. E o Barcelona, dia 1º, ele teria que pagar agora pro Neymar aí 20 milhões de euros. E o Barcelona depositou em juízo, não depositou na conta dele, mas o Neymar não teve essa quantia, porque dentro do contrato tinha alguns gatilhos, né? É um festival de balão, né, cara? E já viria até quem elucubrasse o seguinte: não, como eles não pagaram para mim, então a gente alega uma rescisão contratual justificada, porque como teria que pagar esse montante que o Mano tá falando, então como não pagou... Então, tipo, então não cumpriu o contrato, justificando uma rescisão unilateral. E isso não é descartado, isso pode ser uma baita de uma vingança muito bem montada, até pelo ódio que os dois estão, pai e filho, pelo Santos, por todo o envolvimento com a transação de pro Barcelona, aquelas acusações, blá, blá, blá, blá, blá, blá. De repente, meu, os caras estão armando um baita balão. Agora, o que eu tava falando, assim, eu, por exemplo, cada um sabe aquilo que cabe no seu bolso. E quanto tem que ganhar. Claro. Eu, sinceramente, eu agiria diferente, dadas as circunstâncias que a gente fica sabendo. Ok. Mas vou te falar uma coisa. O Barcelona também não tem que reclamar do PSG. Nada. Porque se o PSG tá indo... fair play financeiro, etc e tal... Ok. Quando o Barcelona vem aqui também e negocia... Passa por cima, mete o trator por cima. Ah, bicho, cadê o tal do fair play financeiro? Tem, não tem, aí não tem fair play financeiro. Aí vem aqui buscar por 5 para vender por 80, né? Pô, então... Vem aqui. Lógico. Né? Então é o seguinte: eles agora tomaram uma, porque ontem eu tava lendo. Cara que declarou que queria ir pro Barcelona desde pequenininho. Eu acho que foi até um ouvinte que mandou um tweet falando um pouco disso. Acho que o povo lá da Catalunha, na verdade, ele tá bravo porque vai ser o Neymar. Mas lógico, no lugar do Neymar amanhã. Eu acho que bala ainda. Você contrata um Griezmann da vida, eu acho que vai substituir a altura, na minha opinião, tá? Eles estão falando daquele atacante francês do Borussia Dortmund também, né? A Aubameyang, né? Não. Vou pegar o nome dele aqui. Estão falando do Griezmann. Mas o Griezmann tá no Atlético de Madrid. Sim. Estou falando do Griezmann. Griezmann de bala e Felipe Coutinho. Ok, que seja. Mas acho que se vai o Griezmann, que eu acho que é um baita jogador também. De bala pode ser a bala da mesma. Olha, Griezmann e Messi Ó, meu amigo João Flávio mandou aqui, ó. O Dembélé. É esse cara aí. Os caras estão falando desse cara aí. Dembélé. O favorito é o Griezmann mesmo, né? É. Mas é bom jogador, cara. Mas é aquela coisa, né? Eu levaria o Felipe Coutinho. Neymar, eles não vão substituir. Também. Contado. O Felipe Coutinho joga muito, tem um estilo de jogo que o Barcelona gosta, que o espanhol gosta, é habilidoso, faz gol pra caralho, joga pra cacete. Não, mas o que eu ia dizer é o seguinte: que o Griezmann é bom jogador. Eu acho que não é só o fato de perder o Neymar. O povo catalão, ele tem muito orgulho próprio. Sim. Tem muito orgulho, né? E o fato de você chegar. E até hoje, o Barcelona... Porque, convenhamos, a gente promove jogos aqui do Barcelona. A Catalunha, ela deseja a independência do resto da Espanha. Uhum. O Barcelona é uma seleção para a Catalunha, não é um time. É verdade. Então, o povo tem muito orgulho do Barcelona. E o Barcelona, assim como o Real Madrid, são aqueles que escolhem os que eles querem no mundo. E se sentir assim, tipo, quando vindo um e falou assim, não, eu tiro de você o que eu quero, deve ferir demais os caras. Deve, cara. Eu não tô nem falando da questão financeira, porque jogador por jogador, o cara vai lá e escolhe que seja o Felipe Coutinho, que é um ótimo jogador também, não acho tão o Neymar, mas é um ótimo jogador, e o Barcelona vai continuar sendo um grande time, a questão não é essa, É o orgulho ferido de chegar e falar assim, nós que podemos fazer isso com os outros não podem fazer isso com a gente. Eles não contavam. Até a Champions, mesmo. Até a próxima Champions. A última vez que o Barcelona... Oi, fala bem. Olha, até a contratação do Neymar, o Paris Saint-Germain é um time inexpressivo. Do, não diria nem do segundo, acho que do terceiro escalão do futebol europeu. É um time novo, é verdade. O Paris Saint-Germain veio do começo da década, acho que 70 ou 71. Um time inexpressivo, vive de título do Campeonato Francês, que é uma porcaria. Tava aí jogado às traças até um sheik árabe comprar e brincar. Já tentou várias vezes dar um boom e nunca conseguiu, nem com o Ibra, nem com o Ronaldinho Gaúcho, Raí. Tá certo? Agora, tudo bem. Tá montando um time agora. Só a chegada do Neymar já põe o Paris Saint-Germain na vitrine. Em outro patamar, né? Aumentou o número de seguidores nas mídias sociais dos caras. Na hora que chegar a camisa do Neymar, vai vender pra cacete. Claro. Agora, não sei se... Vamos esperar. Mas começa a nascer uma história, Beja. Eu acho que se o Neymar saísse do Barcelona, jogar no Bayern de Munique, jogar no Manchester United, né? É diferente. Agora, é legal pro lado do desafio dele. Ele tem um desafio. Exatamente. Ele pode colocar o Paris Saint-Germain num outro patamar. Não vai ter que ficar pedindo benção pro Messi. Agora é o seguinte, eu tava falando o seguinte, Benjamin, isso eu não discordo, eu concordo com o Benjamin. Eu acho que assim, o catalão, ele não fica tão puto porque perdeu o dinheiro. Porque perdeu o jogador, ele fica puto porque tiraram deles. Ah, orgulho, lógico. E assim, ninguém tem direito de tirar do Barcelona. Eles têm direito de tirar do resto do mundo quem eles quiserem, pelo dinheiro e pela fama que eles têm. Agora, a ida do Neymar pro PSG, coloca o PSG na rota dos torcedores que torcem pra times do mundo. Sim. Que é... Torcedores do mundo torcem pro Manchester United, pro Real, torcem pro Manchester City hoje, porque teve um sheik também que injetou dinheiro e que tem o Pep Guardiola e ganhou notoriedade. E assim é com o Real Madrid e é com o Barcelona. Mas né? Sabe o que eu acho que mais incomoda o Barcelona? Então o PSG passa a ser aquele time que, por exemplo, vai virar... Por exemplo, quem vai para Paris não se preocupa aí no Parque des Princes, não se preocupa aí em CT do Paris Saint-Germain. Não se preocupa. É verdade. Não. Como quem vai para Barcelona se preocupa, sim. Exatamente. Visitar o Barcelona, ver o roteiro. Então, esse é um projeto que coloca o PSG no roteiro dos árabes que vão visitar a França. Dos chineses que vão visitar a França. Até porque o cara vai no museu do Paris Saint-Germain e vai ver o quê? Vai ver 80 loja, títulos mas franceses. Igual. E aquela loja do Paris Saint-Germain que fica na Champs-Élysées vai ter fila quando tiver caminho do Neymar. Com certeza. E você imagina... imagina o que vai incomodar agora o pintóxico Barcelona, o pessoal do Real Madrid, velho. Tirando sarro dentro do... Nossa! Tirou o Neymar, mas não tirou o Ronaldo. Lógico, que o Ronaldo ficou, né? Cara? Agora você tava falando, Sombra, da frustração do catalão lá, pô. Sabe quando foi a última vez que os caras ficaram tão frustrados, velho? Não. 1992, quando perderam pro Tricolor. Boa, bem lembrado. Chupa, oi, falando nisso, no negócio do Barcelona, 93, cara, o Raí foi pra lá. 94, o Brasil foi campeão do mundo. 2001, Ronaldinho Gaúcho. 2002, o Brasil foi campeão do mundo. Aí o ano que vem, quem sabe nós não levamos o Hexa. O João, catalão. Se bem que suspeito que tenha nascido em Madrid. E ele torce pro espanhol, né? Ele falou que não torce pro Barcelona. Ele falou, concordo com o que vocês estão falando aí. Ele odeia o espanhol. Eu não sei qual parte, mas ele disse que concorda com tudo que a gente falou aqui. Mas, por exemplo, agora o Barcelona vai à caça e vai tentar substituir o Neymar. Estão falando aí do Griezmann, estão falando aí do francês aí também que o Vira acabou de citar e também que joga lá no Borussia, enfim. Na boa, cara. Diretoria do Corinthians tem que tomar cuidado pra não perder o Romero também nessa jogada. Olha, vou te falar, seu irmão te conhece tanto que ele cantou a piada antes aqui pra mim. É verdade, o Romero numa dessa aí vai ser assediado pelo Barcelona. E digo mais, o RG. Fala. O Neymar, em pouco tempo de carreira, é a segunda bobagem que ele faz, hein? Que o Neymar, quando saiu do Santos, ele não foi legal. O Neymar aí, pelo que consta, ele já tinha assinado um contrato com o Barcelona naquela época que ele estava ainda jogando pelo Santos, jogou o Mundial já vendido para o Barcelona. Tudo é uma indica acusação, inclusive, que a diretoria do Santos aí crava, tá certo? Inclusive, existe um processo em aberto que a diretoria do Santos alega isso. Mas fora isso, RG, Cara, de novo o Neymar não sai da melhor maneira de um clube. O Neymar não tá indo pra um lado perigoso da carreira dele, o RG? Porque por mais que ele seja um cara cobiçado, eu entendo que ninguém quer perder o Neymar. É, o Neymar também ele tem aí o direito de poder optar por onde ele quer trabalhar. Mas existem formas e formas de você sair de um determinado lugar. Se ele não saiu bem do Santos, agora pelo Barcelona também, a diretoria já tá meio pé da vida com ele. O Neymar não começa a fechar certas portas, RG? Eu acho que tudo vai, mano, da assessoria que você recebe, da orientação que você recebe. E todo mundo sabe, o Neymar, tudo bem, já não é mais criança, já deve dar os palpites dele também, mas é um cara que se vê que ainda segue aí orientação de empresário, ainda segue orientação do pai. E convenhamos, eu não sei como que é, como que deve ser o papo, a reunião desses caras, diante de um volume de dinheiro desse tamanho, né? Bom, uma montanha de dinheiro. Eu só espero que o Neymar, indo ao PSG, que ele honre a camisa que foi vestida pelo Souza. Agora, a 10, né? Ele vai jogar com agora, a 10. Agora, mano, caramba. Sobre o que você está falando, fica uma outra certeza. Qual é a garantia do PSG de que também não será traído? É claro, é. Pois é. Aquele que fica com a mulher, que por exemplo, a mulher chifrou o marido para ficar com você, meu pode, amigo. Pode ser seu dia amanhã. Amanhã pode ser o seu dia. Qual a garantia? Não é não? Qual a garantia, velho? Você não tem garantia nenhuma. Né? Você quer uma garantia do McDonald's, velho? Ah, jura? É, vai, não vai não, mano. McDonald's é bom. Ah, com certeza, mano. Você acha que o Domênico é tonto? O Domênico não é vacilão, não. Ele só tem cara de vacilão, mas vacilão ele não é. E o jeitinho de andar também. Inclusive, que dia que é hoje, hein, galera? Hoje é quarta-feira. Só a cara de bobo e o jeitinho de andar, mas ele quarta-feira. Atenção, Domênico Gato, você que vai levar o RG depois do programa no McDonald's. Quarta-feira no McDonald's, sabe do que é dia? Não. É dia de Big Mac. Big Mac. É aquela assim, ó. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. É o Big Mac, rapaziada. É o clássico dos clássicos. Big Mac por apenas R$8. Ó, se você quiser batata e refri, por apenas R$19,90. Na sexta-feira é o dia que o Sombra mais curte. Sexta-feira é dia de quarteirão com queijo. No sábado tem novidade, hein? No sábado tem o triplo X... Ó, Benjamin, você que olhou pra mim agora com aquela cara assim, tô com fome. O Benjamin tá com aquela cara pra mim, Sombra, do coiote olhando pra paléguas. Benjamin, cuidado, hein? Sabadão é o dia que você curte também. É o triplo X-Burger, porque o lanche é alto. É aquele lanchão encorpado, que eu tô ligado que você adora. Clássico do dia, McDonald's, Benjamin. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã, um outro grande clássico no McDonald's. Amanhã é dia do Cheddar McMelt, mas hoje eu vou comer um Big Mac. Boa, mano! Show de bola! Temos agora os corneteiros do Estádio 97 no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento de promoção, recarga Oi, ganhe sempre. Recarregou? Ganhou! Corneteiros do Estádio 97. Foi num torneio feito em janeiro e sem libertar ele tava lá. Ganhou do Vasco, o eterno vice. Me explica, mano, não deixa eu pensar. Como se ganha duas vezes o mundo, se a liberta foi só uma vez. Piada pronta, vê se esquece isso. Cheio de esquema pra ser campeão. Chegou depois o Lula e mandou fazer o puleirão. Mano, não adianta, aqui você não engana não. Vamos lá, vamos lá. Te perguntei, mano, responde aí. Teu time é sujo, não dá pra mentir. Zoar você, sinceramente, é normal. Valeu, galera. Aqui é o Jonas, tricolor de São Miguel Paulista. Aê, Jonas! Jonas! Meteu um isca gogô aí no mano, trouxa. Boa! Eu vou meter uma no gogô dele. É o seguinte, primeiro, sujo é o seu esfínter. Segundo, o time do Corinthians, rapaz, ele ganhou o primeiro Mundial reconhecido pela FIFA. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, saque@fifa.com. Reclama lá com o Zé Blatter, reclama lá com o Scatino, com a porra toda lá. Reclama com esses malucos, não comigo. Eu não tô nem aí pro que você pensa, rapaz. Entra no site da FIFA, reclama com os caras. Ah, mano, o saque é botar bola em jogo no vôlei. Vai, tchau. É. Vamos lá, mas o Brasil levou fumo da China também, não levou? No feminino, de novo? Tava perdendo, eu não vi quanto tempo. Eu também não vi. Eu acho que levou ferro, RG. Acho que foi 3-0 pra China. Putz. Mas o Brasil tava indo bem. bem no Grand Prix. Agora eu não sei como que tá ainda. O RG, nota da seleção das meninas tá do Brasil, né, RG. Essas aí. O Grand Prix não é nome de cera? É. Também, pra automóveis, não é? É, amarelinha. É, aquela redondinha, né? Mas é engraçado, eu não vejo mais. É sintoma dos tempos, as pessoas não jogam mais bola na rua. É. Como eu também não vejo as pessoas, por exemplo, lavando o carro rua, pulindo. Encerando, pulindo. Imagina, molecada. O cara rouba, né? Molecada só no WhatsApp agora, só no videogame. É, acabou isso. Não, mas tem esse carro, detalhe do seu Bento também. Na garagem, tá o cara, dá a chave aí, bro. É, também, dá, né? Acabou isso aí. É. Ah, e o controle, triste, né? O controle da água também, né? Também já começou, o controle vai da começar água. O racionamento. Isso é água, né? De reuso, viu, RG? É, todo mundo tem água de reuso. É. Vamos lá. A RG toma banho, lava a roupa, com água de lava o carro com água e de bebe reuso. Também. Posso falar que ele vai fazer o feijão, a água tá verde. Ah, mas é ele que tá falando de água de reuso, não sou eu. Eu uso em casa, né? Que eu tomo banho aqui. Todo mundo. É, eu sei. É tudo nosso. Todo mundo. Mota toma banho se lambendo. Que nojo. Fala em Mota. E aí passa e aí? Mal, né? Já, já liberou Mota ou não? Não. Não, tá insuportável. Vocês estão sentindo... Se vocês falarem que vocês estão sentindo falta do Mota no grupo... Não, deixa assim. Não, falta só sexta. Só perguntei. Sexta-feira, 18h. É. Horário de Brasília. Arruma um grupo de bandido aí pro Mota entrar, vai. Porque ele gosta de bandido, viu, Benja? Mas vamos lá. Mais cornetadas. Abre a porta, mano. Eu não abro, não. Você chega atrasado pra apresentação do estádio. Você é o narigão. Fala, rapaziada, aqui é Fábio Pandolfo, tricolor da Zona Norte de São Paulo. Aquele abraço. É o melô do beijo atrasado, né? É o beijo e o mano cantando. Não posso dar risada. Sensacional. Não, peraí, merece replay, merece replay. Abre a porta, mano. Eu não abro, não. Você chega atrasado pra apresentação do estádio. Você é o narigão. Fala, rapaziada, aqui é Fábio Pandolfo, tricolor da Zona Norte de São Paulo. Aquele abraço. Não tem nada. Olha, os ouvintes do são estádio demais, são cara. Criativíssimos, meu cara. Deus. Sensacional. Sensacional. Muito quem boa, não gosta cara. É o mano que tem que largar tudo correndo. É, triste, viu? Mais uma. Boa noite, galera do Estádio 97, Ricardo Amaro Lourenço. Fala pro Vieira pra ele aprender a raciocinar um pouquinho com números e com fatos. Se o São Paulo tem 10 times na frente, significa que ele vai ter 10 confrontos direto no segundo turno. Agora, se ele só tem o Corinthians, ele só tem um confronto que são 3 pontos. 10 jogos são 30. Oh. Então é mais fácil você tirar 8 de 30... do que 8 de 3, né? Nossa, um então... No, chamou de burro, hein, velho? Nossa, o Vieira é burro pra cacete. É, eu sou burro, hein? Então avisa essa porta de correr. Jorrou na lápide, então, então peraí, ó. Se avisa, avisa esse esfregou, que é o seguinte, eu tenho que torcer só pro Corinthians perder, ô Salame. Você tem que torcer pra 10. Esquece o confronto direto. Ele é mais burro que eu imaginava. Esquece o confronto direto. Porque esquece. Porque é o seguinte, cara... No confronto direto, você não consegue pegar o Corinthians. Não, mas ele tá falando com relação ao Grêmio. São Paulo, chegar no Grêmio. Não, não no Grêmio, ele não, falou. Ele falou chegar é no G6. O Grêmio contra o Corinthians é mais difícil ele fez o do que o São Paulo chegar na Libertadores. Ah, então. Ele fez o Vieira, você é burro assim mesmo ou você tá fazendo tipo? Catar, nossa, que jorrada. É mais fácil o São Paulo chegar na Libertadores com todas as dificuldades do que o Grêmio chegar no Corinthians. É isso que ele quer dizer. Você tá dizendo que é mais fácil porque o São Grêmio Paulo tem passar... um confronto direto com o Corinthians. Tudo bem, aí eu tiro 3 aí pontos. Aí o São Paulo tem quantos times acima dele? Uma porrada, 10. Ele tem 10 confrontos direto. Não, tudo bem, só que você vai tirar 3 pontos de, por exemplo... De todos. É. Só que você tem que torcer pra todos perder. Mas se o São Paulo ganhar... Eu juro, anota aí, se ele ganhar 10 jogos agora, vai pra Libertadores. Ah, não, até mas, o... pô, mas é, lógico, se eu ganhar 10 jogos também eu vou ser campeão. Não vai, não, aí é que tá, esse é o problema. Como não? Porque não o Corinthians não perde. Mas vai perder. Ah! Ué. Mas pra isso você só tem um confronto direto. Torce com o mano. Ô, mano. O cara jorrou com uma mão e passou esponja com a outra. Aqui, tá errada essa conta aí. Essa conta tá errada, velho. O Vieira tá com o olho esquerdo fechado. Para. O direito tá quase. Cara, tá chegando ao festinho. Essa conta tá errada e eu vou provar pra vocês. O cara deu uma lambuzada, velho. Olha, deu uma lambuzada? Parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô. É isso mesmo, fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu fricô pelo site, tá bom? Fricô! Boa. Fricô, ô mano, quando você vai lá na casa da Thaís, você leva o seu fricô, mano? Opa, é que eu evito, né, Sombra, também poder dar uma barrigada fora de casa. Porque você evita, mano. É bom evitar, complicado, né? Mas é lógico, mas eu sempre levo. Mas claro, você tem um saquinho no carro, né, mano? Vai que... Eu tenho até, inclusive, um sachês aí da Fricô. Ah, boa. Um sachês aí que eu ganhei também. Ah, o sachês, eu tenho também o tubinho, eu sempre ando comigo, lógico. O tubinho você usa pra não fazer cocô, né, mano? Agora deixa eu te falar, pro Vieira, o Vieira quando eu vou fazer, do Vieira não é número 2, né? É número 8. É, não, vou fazer. Ele precisa fazer cocô no tanque, né, cara? Olha o tamanho do pandeiro. Não, quem tem que fazer cocô no tanque é o Mota. Louco, quem faz é o Mota, velho. Tem um barril Vieira de fricô aí pro tanque, Vieira, mano. Ou não? Coitado do Mota. Vou falar nisso, e o Motinho tá desesperado, Sombra, ele já me mandou 8 WhatsApp que, pelo amor de Deus, pra voltar pro grupo. Não, não faz isso não. Ô, Benja, põe ele de novo e tira. Põe e tira. Mas ele gosta, você fica pondo e tirando, é o que ele quer. É, né? É o que ele mais quer que aconteça, velho. Né, Rê? Muito bem, muito bem. Vamos lá, momento sem parar. 3 ouvintes na sequência, sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja, sem parar. Sua vida no seu tempo. Ah, você pode assistir o estádio, viu? Acessa lá, facebook.com/energia97fm. Toca as drubal! Você é um chupador de cano. Deita e pedala, mano. Ô, mano. Todos vocês. Deita e pedala, mano. Ô, mano. Você é um chupador de cano. Deita e pedala, mano. Você sabe que eu te amo. Ah. Aliás, antes de atender o próximo ouvinte, lembrando, tem torcida Estádio 97 para Corinthians Esporte sábado, lá em Itaquera. Quem corintiano que ligar e disser aí, eu quero ir na torcida Estádio 97, ganha a vaga, vai no camarote único, conforto maravilhoso, hein? Oi, Gê. Fala bem. Eu botei o idiota no grupo, ele saiu, ele tá melindrado, ó, né? É um português. Olha lá no grupo, RG, olha lá a sombra. Ele saiu. É um português, meu. Mas tem alguém na linha já, hein? Tem. Vai, seu Bento. Vamos lá, então. Fala aí, seu Bento com ele. E aí, boa noite, quem é? Boa noite, é o Márcio. Márcio do quê? Márcio Melo. Márcio Melo. Completo. É, nome completo, Marcião, fala aí. Márcio Barros Melo. Márcio Barros Melo. Qual a idade? 4.0, RG. É. Márcio Barros Melo. É, eu. 4.0. Abaixa o volume do rádio, não o rádio. O volume. Isso. Eu conheço o Marshmello. Márcio Melo, eu não conheço, não. Trocadilho! Aliás, é um DJ bom, Marshmello. Você voltou melhor da gripe, hein, velho? Tá ligeira, RG. Não, a gripe tá resolvida. O problema é a tosse, né? Fazendo o tratamento antialérgico. E demora um pouco. Não presta, velho. Ô, Márcio, mora onde, irmão? Diadema. Diadema é nós. Eu morei na Vila Piraporinha. Pô, é, pertinho. Ô, Maurício. E o time? Ah, fala aí, RG. Não, só. Maurício. É o Márcio. Não, o Maurício aqui. É. Nosso Maurício. Mano. Nosso Maurício. Mas diga, RG. Nosso Maurício, mano. Eu assisti o vídeo, mano. Vou fazer uma pergunta pra você. Deus tava pensando no que quando ele fez a Paola, mano? Nossa, velho. Você chegou a ver, RG? Sacanagem, pagou mano. Pagou peitinho ali, hein, mano? Pagou os peitinhos, pagou Jesus. Embaixo também. Pagou tudo, mano. Pagou embaixo também. Curtiu também, RG? Pagou tudo, mano. É RG número 2, você viu lá, mano? Em que mulher... Deus estava pensando, né, mano? Brincadeira. Então, cara, Deus caprichou muito em umas coisas e acabou perdendo a mão em outras, né? É. Da mesma forma que fez a Paola Oliveira, fez outras coisinhas também. A Regina Casé, por exemplo. Ô, Márcio, qual time? Ô, cara, o único que tem 3 títulos mundiais, né? Ah, São Paulo, então, pode pôr o hino aí. São Paulo. E aí, Marcião, amanhã, expectativa, São Paulo e Curitiba lá, ó. 50 mil ingressos vendidos antecipadamente já, hein? Inferno. Pô, cara, a expectativa é o seguinte, né? Tricolor na cabeça, com certeza. Você sabe que toda essa virada de turno aí tem aquele time que... E o primeiro turno ele é uma draga, né? E o segundo ele arrebenta, né? E aí, São Paulo com certeza foi escolhido pra ser esse time desse ano, né? O São Paulo nos últimos anos vem fazendo melhor em segundo turno do que no primeiro, né? Ah, com certeza vai fazer isso também, cara. Tenho certeza que agora o time engrenou de vez, agora vai. Você acha aí que a estreia do Hernanes aí, Marcos Guilherme... Aliás, o Marcos Guilherme, muita gente tem falado que amanhã ele deveria ser titular aí. É, o Dorival deu uma explicação falando que o Marcos Guilherme tá em começo de temporada lá na Europa, né? Pra quem não sabe aí, principalmente os corintianos aí que não tá muito acostumado com o futebol europeu. Lá é começo de temporada agora. Então é você, né? O time joga lá, né, o trouxa. Então, tipo, ele tá em começo de temporada lá. Então, ele, apesar de estar bem fisicamente, mas ele tá no começo do ano deles lá, vamos dizer assim. Então, pra não sobrecarregar, amanhã ele começa como opção no banco de reserva. Ah, tá certo. Pô, se ele entrar e fizer o filho, pelo menos 50% do que ele fez nesse jogo contra o Botafogo, já tá de bom tamanho. Em relação ao Hernanes, na minha opinião, cara, Hernanes era o que faltava, assim. Entendeu? Era a peça que faltava pro São Paulo... encaixar, porque quando eu fiquei sabendo que ele ia voltar, eu falei pro meu irmão, cara, falei, ixi, agora vai. Joga demais, né? É, o cara tem identidade do clube, né? O cara tem a cara do time, né? O cara se dá, se gosta, você vê que ele gosta do São Paulo, ele gosta de jogar no time, né? Não é aquele torcedor que ele veio simplesmente pelo salário, ele gosta do São Paulo, então isso ajuda bastante, o cara joga com alegria, com vontade. Sem dúvida, né? Amanhã, provavelmente, o Curitiba venha mais fechado, né? O que você acha que o São Paulo tem que fazer pra furar essa retranca aí? Olha, eu acredito que amanhã, cara, com certeza, eu, na minha opinião, sincera opinião, é uns 4-0. Também acho. Que um do Hernanes, um do Cuevas e dois do Prato. O Curitiba amanhã vem desfalcado de 6 atletas também. Sim. Esquece. Ele tentou de novo o efeito suspensivo contra o Kleber, foi negado de novo, né, Marcão? É o famoso esquece uma vírgula. Não. Os caras entrar achando que bem já fez. Ganhou, então, meu amigo. Não vamos esquecer. O São Paulo vinha tendo dificuldades até sábado. Teve uma virada heróica aí. Eu duvido que ainda São Paulo não, entre ainda não que engrenou. Ganhou. Melhorou a situação. Mas o lado do ânimo, se o né, jogador... Sombra? Melhora o ânimo, ó, a confiança, o ânimo. O cara chega diferente com o jogador. Você sabe que jogador de futebol, você tem que tomar cuidado. Porque na falta de confiança, ele vai pro salto alto rapidinho. E o problema, Sombra e Márcio, é o que aconteceu aí no jogo contra o Atlético Goianiense. É um jogo que todo mundo o Atlético vai vir fechado. O São Paulo conseguiu fazer 1-0, tomou o empate, buscou 2-1, os caras empataram o jogo. É, o problema defensivo do São Paulo hoje ainda é uma coisa que o Dorival tem que aprimorar um pouco mais, ainda que o São Paulo vem tomando gols em todos os jogos, praticamente. Mas não tem os jogadores com esse perfil de salto alto, os cabeças. Hernanes, eu não vejo... Pelo contrário. Entendeu? Não tem, cara. Mas é a desatenção, RG? O Prato. São caras batalhadores. Isso que você tá falando tem fundamento, né, Marcão? Porque, ó, vocês ganharam o jogo de virada, fez 4, mas não é nada, tomou três gols, então, né, cara? Mas assim, vem tomando gols em todos os jogos, né? Então o Dorival tem que ficar mais esperto. Mas não dá pra comparar o Curitiba com o Botafogo, pô. Não, mas eu tô comparando com o Atlético Goianiense. A gente fez 1-0 no Atlético Goianiense, os caras empataram. A gente fez 2-1, os caras empataram de novo. Então, amanhã é um jogo que se fizer 1-0 lá, tem que jogar com... Mas o time vai ser diferente, né? Ô, Marcão. Oi. Não sei se você concorda comigo, mas na minha opinião, cara, o Arboleda, ele tá indo bem. O Arboleda é bom, hein? Na minha opinião, o Rodrigo Caio, que anda um pouco fora do padrão Rodrigo Caio, entendeu? Nos últimos jogos que eu assisti, claro que não tem que ser daquelas falhas que são aquelas coisas que fala, nossa, que falha, mas eu acho que ele tem dado umas escorregadas grandes. Mas se você analisar os gols tomados no sábado, nenhum foi um gol de falha dos dois zagueiros. Esse do jogo do Botafogo, com certeza não. Nenhum. O Arboleda falhou, sim, contra o Grêmio. É. quando ele na disputa de bola foi dar o bote lá no meio campo, deu o bote errado. E o Rodrigo Caio tinha falhado um jogo antes contra o Atlético Goianiense. Contra o Atlético Goianiense. Ele errou a cabeçada, né? Ô, Narigudo. Mas o Arboleda, por exemplo, contra o Botafogo, é que ele só analisa muitas vezes quando o cara falha. Se você analisar a partida do Arboleda contra o Botafogo, foi muito firme. Sim. Ô, Nariga. É um belo zagueiro. Vem já. Liga, RG. Fala, RG. Fechou a janela, né? Não pode mais vender jogador? Vender pode, você não pode comprar de fora. Não pode mais trazer. E quando que fecha para vender? A janela, pode vender jogador para a Europa. A janela para lá vai até dia 31 de agosto. E quem vai primeiro ou quem não vai? Rodrigo Caio ou Lucas Lima? Porque nunca sai, porra. o Lucas Lima ia pro Barcelona. Agora não vai mais. Ele se ferrou. Vai ser o Neymar. Essa ele dançou, hein, velho. E o Rodrigo Caio ia para onde? O Rodrigo Caio não quer ir pro Zenit, né? Olha o dinheiro, o cara abriu uma mão de um dinheiro forte, hein? É, mas calma, vamos esperar 31 de agosto. Mas então. Não, ele disse que pro Zenit ele não vai. Até 31. Então, mas vamos esperar 31 de agosto. Não, mas vamos combinar também, né, Marcão? O seguinte, ele não vai pro Zenit por causa. Ele só iria por causa de dinheiro. Então, mas é que tá. O Rodrigo Caio. Ele vai sumir lá. O Rodrigo Caio, Vieira, é exatamente isso. Acho que ele não vai pro Zenit. Ele não quer se esconder lá no leste europeu, lá pra nos. Tem ano de repente, Copa, sei lá. De repente ter a possibilidade de ser convocado pelo Tite, apesar que eu acho muito improvável, né? O Tite falou que com ele não tem essa, não, cara. Ele tá contratando, ele tá convocando o Juliano, que tá lá. Exatamente, por isso que eu tô falando. Mas mesmo assim, cara, o cara fica sumido, bom, né? Por algum motivo ele não quer ir pra lá. É. Não é o dinheiro. Então, o Marcelo, pode ser o frio, né? Eu acho que o Rodrigo Caio, ele deu meio que ele caiu um pouco de rendimento, porque aconteceu com ele o que aconteceu com o Cueva. É, ele tava com essa proposta aí e tal, pensando se vai ou não vai. Isso daí, querendo ou não, cara, por mais que o jogador fala, nah, isso daí eu deixo pro meu empresário, não sei o quê. Mas, mano, o cara fica com a cabeça, né? Tipo, com certeza, pensando, né? na transferência também, né? Tipo, balança. Com certeza. Então, tipo... Eu acho que agora ele resolvendo mesmo ficar no São Paulo, vai acontecer o que aconteceu com o Cueva. E o Cueva agora, aos poucos, está voltando a recuperar o bom futebol que ele apresentou no começo do ano. Então, e é verdade, até porque até a questão do Hernani mesmo, vindo, também já ajuda, né? Porque, com certeza. O cara já... fala, pô, ó, o cara chegou, já chegou fazendo gol, jogando bem pra caramba. Eu tenho que me já esforçar, começa, pelo menos, né? Já começa a ver uma nova perspectiva, né? Com certeza. Amigão, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Pô, cara, obrigado mesmo, viu? Vocês são 10 mesmo, adoro o programa de vocês, vocês são excelentes. Valeu, Marcelo. Aí. Valeu, cara, obrigado, tamo, viu? Aí. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Vamos lá, segundo ouvinte do momento Sem Parar. Sem Parar ainda mais fácil. Compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. É o Sem Parar Toca Asdrúbal. Chupa que é legal. Chupa, Domênico. Não tem mundial. Chupa, Domênico. Chupa que é legal. Chupa, Domênico. Não tem mundial. Ih, caiu esse. Caiu. O RG fica cantando essas coisas pro Domênico, amanhã ele chega aqui bravo. Bravo, é. Sei. Chupa. Ele tá escutando lá. Tá nada. Alô? Alô? Opa, boa noite, quem é? Boa noite, é Leandro? Fala, Leandro, fala aí seu nome completo. É Leandro Cusciano. Leandro Cusciano? Pera aí, isso aí tá fácil pra RG. Qual é a idade, Leandro? 43. RG. Não preciso nem completar, né? Leandro Cusciano, 43. Esse cara fica cusciando. Velho. Outro dia você tava cusciando as bolas aí. Boa. Mora onde, Leandro? Eu moro na Parada Inglesa. Parada Inglesa. Da Norte lá, paga o sorvente. Você é na Norte lá, Zona Norte, ali no finalzinho da... É da toalha lá, Marcão. Opa, você é conhece ali? Lá. Opa, Santana ali, Parada Inglesa, Jardim São Paulo, da terra do Bar também. O Bar é Parada Inglesa. É. Bar, né? Que rua você mora? Alô, não entendi. Que rua? Eu moro na Quedas. Na Quedas, beleza. Quem tá sempre pelos tombos é o Marcão, por lá. É, exatamente. E qual time, meu? Acho que é Corinthians, pô. Coringão. Ó, amigão. Abrir o carimbiru. Ô, Leandro, a mídia anti aí tá em choque porque o Corinthians tá jorrando geral no Campeonato Brasileiro. O time do Corinthians é o time a ser copiado, é o time a ser batido. E hoje teremos aí um dos fregueses aí que temos aí pelo campeonato, aí também que é o Atlético Mineiro. Apesar daquela vitória que o Atlético teve sobre o Corinthians aí quando eles conseguiram reverter um 2x0 que o Corinthians tinha feito aqui em São Paulo e depois aí o 1x0 que o Corinthians fez lá, mas foi o ponto fora da curva. Geralmente o Atlético Mineiro, quando vê o Corinthians, os caras pipocam, não pipoca não? Ah, vai pipocar também hoje, vai ver. Ô, mano, você lembra daquele ano que vocês foram campeões, que o Guilherme até fez um gol, na oportunidade, o Guilherme, aquele de Marília, jogava pelo Atlético, acho que fez um gol que deu um chapéu no Dida. Sim, foi no Maracanã esse jogo, o Corinthians ele tinha perdido o mando aqui em São Paulo, teve que jogar no Maracanã. Mas mesmo assim vocês foram campeões, né? Pra variar. É. Não, mas Atlético aquele não dá... jogo ali não foi uma final, né? Não foi a final do Brasileiro? Campeonato. Não, a final do Brasileiro foi em 99. 99, é. Atlético. Foi. O Atlético não dá sorte mesmo com vocês, não tem jeito. Esse jogo que você tá citando aí foi um jogo do Campeonato Brasileiro aí que o Corinthians teve que jogar no Maracanã, mas a final contra o Atlético Mineiro foi em 99 e foi no Morumbi. Foi até aquele, inclusive, aquela época que o Brasileiro tinha 3 jogos, lembra? Teve um impasse lá, teve até um problema aí também, se ia ser à tarde, se ia ser à noite, enfim. Mas o Coringão ganhou em 98 do Cruzeiro e ganhou em 99 do Atlético. Mas, ô Leandro... O time do Corinthians hoje tá desfalcado, cara. O Corinthians hoje não tem Romero, o Corinthians não tem Pablo, o Corinthians não tem Jadson. O Marquinhos Gabriel também possivelmente será poupado. E aí? Vamos jogar com o que tem ali, né? Mas o pessoal que tá na reserva aí tá jogando bem. O pessoal tá tocando bem a bola, tá bem armado. Tá respondendo bem. Eu acho que não vai ter problema, não. Vai jogar bem. Então, jogando bem naquelas, né? O Giovanni Augusto aí que é um cara que recentemente teve oportunidade aí, não correspondeu. O maluco deu uma pipocada aí, deu uma peidada na farofa. Tanto é que agora já não tá mais jogando. Já tomou um relo. Ainda isso. Bem, né? Porque o maluco aí que não tem. Maluco que não tem tesão pra vestir a camisa do Corinthians, o cara não pode jogar mesmo, não. Mas essa molecada aí, cara, você vê esse time do Corinthians aí com Pedro Henrique, com Arana, você vê o Maicon, você vê aí, porra, até os meninos que estão no banco aí, o Pedrinho. Você vê Léo Príncipe, porra, os moleques estão buscando lugar ao sol aí, os moleques estão mandando bem, cara. Eu acho que tem Pedrinho que valorizar esse tipo de cara. Bem, né? Não é não? É verdade, Pedrinho entrou bem no quando entrou. Mas, ô Leandro, o negócio é o seguinte, o Corinthians ele tem uma vantagem hoje de 8 pontos pro segundo colocado, que é o Grêmio. Será que o Corinthians consegue manter hoje, essa vantagem, cara? Eu acho que vai manter, viu? O Corinthians vai tocar bem a bola, vai fazer aquele golzinho... básico, 1x0, tá bom, poxa. E manter a invencibilidade e a liderança, né? Pode crer, mano. E final de semana tem Corinthians também aí jogando na arena, cara. Você não quer colar no jogo, não? Quero colar no jogo, sim, poxa. Tem que falar a frase, então, hein? São Vitor? Eu quero na torcida estádio 97. Boa, você garantiu o seu lugar. Não pode ir de chinela. Pode ir de chinela, não pode ir de qualquer forma. É, chinela não pode. O corintiano pode entrar lá. Não, é de chinela não. Não é de chinela não. Aí depois fica nervoso. Aquela havaiana, uma de cada cor, o Vieira. É. Aquela rebenta, põe a tira amarela na chinela azul. Qual que é o horário que ele tem que estar lá, o Sombra, na rua do Toy 77? Às 15h30. Também é conhecido como 3h30 da tarde. Lá na rua do Toy? Rua do Toy 77, esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio, tem um hotel. No térreo tem um bar. Onde tem um esquenta, onde sai pro jogo do Corinthians, é o traslado do pessoal do Camarote Único direto pro estádio, tá bom? Show, tá bom, embrasando ali, antes de ir pro jogo. Embrasando. Ô, senhor Bento, vamos fazer um esquenta. Então, vamos fazer um esquenta na Capote Valente aí hoje? Ó, lá não é esquenta já, né, Marcão? É. Lá é pra finalizar logo, né? Valeu, Leandro, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Obrigado. Dá pra fazer o mexer do McDonald's ou não tem mais? Tem. Olha aí, vamos lá. Hoje bala. Temos sim. Todo dia de clássico com o McDonald's, é isso? Você ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Parabéns. Ok, brigadão. Valeu, cara. Boa. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado, velho. Valeu, Leandro. É nóis. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Continuando aqui, vamos lá. Terceira ligação. Bora um momento lá. Sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando sem parar sua vida no seu tempo. Toca Asdrúbal. Lá vai o Bambi. Você não canta isso aí, Marcão. Bambi. É o Vieira, vai Vieira. Vai dança aí, Marcão. É os dois, vocês dois têm que cantar. Ah, ele é gay. É do Vieira lá. O Vieira é gay. Até brilha o sorriso. Olha o Marcão rodando a camisa. Olha o Marcão. Fazendo helicóptero. Ele tá querendo fazer polidense no bar, velho. Opa! E aí, boa noite. Quem tá gritando aí? Salve, aqui é o Anderson Santos Alves, Vugudu. Vugudu. Anderson Santos Alves? Isso. Vugudu. Já tem tudo aqui. Já tem tudo, eu tenho a capivara décima dele, né? Décima vez esse ano. Que você liga esse ano, velho. Esgotou a página de trocadilho, velho. Já foi? Já foi. Meu filho falou pra eu ligar hoje pra falar que já melhorou da injeção já. Então tá. O Anderson São Paulino. Aqui, ó, os caras dando um salve, não sei aqui, ó. Oi? Mas ele pode ter melhorado da injeção, mas porra, continua enchendo o saco, hein, velho? Cacete, mano. Porra, dá um brinquedo pra esse moleque, pelo amor de Deus. Moleque, eu notei, RG, que você é uma pessoa que gosta muito do convívio com criança. Adoro. Hã? Adoro. Você querendo ver o jogo e as crianças correndo pela sala. Os netos, quando vão na casa dele, a mãe fala assim, ó, vamos entrar que o vovô dormiu. Cadeado na porta, chave... Quem é assim é o Domênico, né? Sério mesmo. É, tá louco. É verdade, o Domênico, pra esse jogo, pra quem não sabe, tem todo um ritual, ele fica meio que num blindadão, ninguém chega perto. Não, isso é sério, o Domênico verdade. Vai assistir jogo, ele fica na sala e a mulher, a esposa, se tranca no quarto com as filhas. Coitado. É sério. Aquelas isso? bolas de ferro. Não, é pra tipo aquele andar. Filme O Quarto do Pânico, tá ligado? Todo mundo fechado com TV, aí fica olhando o Domênico vendo o jogo. E quando o Palmeiras toma a goleira? Abre essa porta, Lê, porra! Quando o Palmeiras toma gol, ele parece o tiozinho lá do Iluminado, lá. Ele coloca a cara na porta. Lá. Gente, presta atenção. Tá risado, presta atenção. Cara, é insuportável a sua casa, presta cara. Presta atenção na casa do cara, velho. Anderson, como você vive aí, velho? Ô, bicho, na boa. Só dois moleques, mano. Só dois? Só. Parece que tem 200. Só dois? Você tava na creche, mano. Só dois e minha cachorrinha aqui também, que ela tem hora que ela se esconde deles. E dó da cachorra, velho. Porra, agora vamos falar da... 4 anos. Tá, eu tô com mais dó da cachorra do que você. Não, tem hora que ele pega os brinquedos e sai correndo atrás dela, ela se esconde embaixo da cama. Tá ali. Louco, caramba, cara. Os dois são danados mesmo. Cadu e o Anderson aqui é. Aí é prédio? Aí é prédio? Terremoto. É apartamento não, ou é casa? Não dá pra morar em prédio, não. A gente aqui bagunça demais. Aí é casa? É casa. Ó, você, tá vizinhança aí deve estar tá louca com você. É, você não, ouvinte. É sossegada, quebrada é boa aqui, Guaianazes. Ah, é boa, é legal. Aqui se o vizinho reclamar, a gente derruba a casa do vizinho. Ah, tá. Ó, você que é ouvinte aí, que tá pensando em ser pai aí, ó, pensa bem, velho. Pensa não, bem, pode, não, precisa não. Pode, ô, mano, pode ter sim, que é a melhor coisa sim. que existe, cara. Que dica que você dá pro nosso amigo aí pra dar um sossega-leão nesses moleques aí, velho? Ah, velho, é que falar pra dar álcool é complicado, porque a gente vai estar praticando o crime, né? Aí deve ter os patrulheiros ouvindo, aí os caras vão querer me processar. Mas, por exemplo, arma de choque, aquela não letal. O taser, sabe, né? Com meia carga só? Só com meia carga. O cara falou pra dar choque. Sabe aquela meia bomba? Nem o Jimmy, velho, é terrorista desse jeito. Bomba de efeito moral pode funcionar. Mano Frango. Aí, chamou de Mano Frango, mano. Mano Frango. Mano Frango. Pega você que não consegue domar teus filhos aí, velho. Os moleques virando a casa de ponta cabeça. O Mano Frango falou pra dar choque, ó. Olha. O Junior Modena falando aqui. Eu prefiro um lanche do McDonald's do que ser pai. Boa, Modena. Ô, Vieira. Oi. Eu tava ouvindo, você falou que o Cuca e o Felipe Melo brigaram lá no Grêmio lá. O Cuca só aceitou voltar pra poder mandar o Felipe Melo embora, foi? Caramba, será, velho? Rancoroso, né? Com certeza, mano. Olha, não sei não, mas ele foi não feia a coisa. Ele não ia querer voltar, não. Ele tava feliz em casa lá. Ele falou, não, vou voltar pra mandar esse cara embora, já que ele fez eu embora do Grêmio lá. Olha, no passado. Não tá descartada a sua teoria, não, porque o Cuca disse que só voltaria depois de um ano, pô. É. Então, mas voltou por isso, com né, seis meses. Que o Vieira falou. Não, e o Mano falou que, e de fato mesmo, ele parece ser um cara meio rancoroso, né? Vai saber, né? O Cuca rancoroso? Não é, não. Imagina, né? Mas, ô, Du, eu não lembro. Que time você torce? Tricolô, oh, Sombra. Tá bom. Canta aí, Cadu, a música do São Paulo, é pros caras ouvir. Ah, não. Não ensina essa música. Não ensina essa, não. Essa dá um azar, velho. Música chata, velho. Não, que chata. Como assim? E, ó, cara, só uma coisa. Tá acontecendo uma cena super bonita agora aí, cara. O jogo Fluminense Sport, cara. Tá todo mundo, o estádio inteiro tá aplaudindo o Abel, cara. Ah. Tá, porque foi uma situação bem complicada e ele tá lá, cara. Nem precisava, mas... Mas legal. Ô, Du! Valeu, Du! Você acha que a vitória... Puta, essas crianças. Essa vitória no sábado realmente foi a grande virada dentro do campeonato. Como foi no ano passado, apesar de não ter chegado a Libertadores, foi uma virada no Rio de Janeiro contra o Fluminense, é, que também foi o que tirou o São Paulo daquela coisa da possível queda. Né? Verdade. Você acha que agora deslancha? Você acha que agora engrena? Ah, cara, é assim... É que nem eu falei até uma passada, esses últimos três jogos do São Paulo não pode perder nenhum, no mínimo empatar. E aquele contra o Botafogo é um daqueles que podia empatar, que era fora. É. Agora esses últimos dois aí eu acho que tinha que... Assim, não é que é obrigação, mas tem que ganhar, vai. Tem que ganhar. É, amanhã contra o Curitiba tem que ganhar. Mas é obrigação, Du. Amanhã é falar obrigação é embaçado no futebol de hoje em dia, que é muito concorrido, né, RG? Então, mas não, é obrigação se você é um time grande, se você tá jogando em casa, você tá pegando do outro lado, um time médio, né, um time que, pô... Desfalcado de seis titulares. Que vem com uma série de desfalques. Você não pode dizer que não é obrigação, pô. É. Uma coisa é falar, não... Amanhã tem que meter 20-0 no não, Curitiba. Não. Isso não. Mas tem que passar o carro mesmo. Lá, RG, o futebol tá com os mimimi da porra, velho. Oh, o torcedor com esse papinho de... Ai, mas o futebol tá muito igual. Futebol isso, futebol aquilo. Velho, a diferença do grande clube que almeja alguma coisa no Campeonato Brasileiro é justamente pegar um Curitiba em casa desfalcado e passar o bambu, velho. É isso aí. Brincadeira. É isso aí. Achar que é tudo normal. Ah, mas não dá pra exigir. Tem que exigir sim, como é não? É isso aí. Exigir concordo tem. Contigo. Concordo exigir com tem, mas só não dá pra pregar que vai ganhar. É. Ah, não, pregar não que vai ganhar, não. Mas tem que chegar e passar o carro, não tem que ter dó, não. Mas eu insisto, esses últimos três jogos não pode deixar de ganhar ponto nos três. Não tem essa opção. Tem que ganhar ponto nos três e acabou. E começar o segundo turno aí, batendo em todo mundo, mano. Olha, o primeiro jogo na volta do... Cruzeiro. É o Cruzeiro no Morumbi. De 11 horas da manhã, hein? Apesar do São Paulo se dar bem sempre com o Cruzeiro também, né? Mas esse jogo, 11 horas da manhã, o São Paulo dá uma zica. O horário matinal, mas é diferente. Mas é diferente, você considera, é um clássico, blá, blá, blá, blá, blá. Mano, agora... você falou que o São Paulo dá azar, jogou às 11 horas da manhã. Ah, eu não gosto. Deixa eu te falar uma coisa. O problema é que qualquer coisa que o São Paulo fizer nessa época que tá ruim, dá zica. Então o São Paulo, não é que ele dá azar às 11 horas da manhã. O São Paulo vem dando azar às 9 da noite, às 10 da noite. Ele deu sorte agora, no sábado às 4 da tarde, que você falou, ih, esse jogo sábado, 4 da tarde, não sei lá. É, então, mas... Mas se jogasse com aquele time que foi tricampeão brasileiro também às 11 horas da manhã, ia ganhar. Se jogasse à meia-noite, ia ganhar. Mas a gente já consegue ver uma evolução no time, né? Ô, Marcão, você vai acordar pra ir às 11 horas da manhã no Morumbi? Ah, dependendo da... Não vai, né, Marcão? Sexta-feira. Eu posso fazer assim, ó, esse final de semana... Tem uma casa que eu frequento ali na Francisco Morato, que inclusive tem um DJ aqui da rádio, aqui, o Adriano Pagani, que toca lá. Ah, eu posso já ir direto. Vira, já vira direto? Dá pra ir direto? Já vem de lá, pra mim já tô na metade do caminho mesmo, tô do lado. É o after, né? O problema é ver o jogo, né? Ele vai fazer que nem aqueles caras que são filmados, sabe? Ele deita, deita no começo do jogo e acorda só faltando 10 minutos. Ô, Du! Diga! Deixa eu te dar uma dica aí, perto da sua casa. Um open bar de criança chata. Próximo, deve ter farmácia por aí. Vende chupeta em farmácia, viu? A gente assiste os jogos aqui, depois a gente assiste um desenho. Mas enfia chupeta na boca desses moleques, porra. Não, tem pet shop aí perto? O shop, mas o Sombra. Dá o celular na mão deles, eles entram na internet, ali eles sossegam. Ah, não é nada, velho. Então, o celular aí, atenção, pelo amor de atenção, você ouvinte que tá pensando em ter filhos aí, ó. Você que tá no carro ouvindo aí. Olha. A molecada lá. Cara, na boa. O PlayStation é mais barato, velho. O PlayStation tem o botão on-off. Quando você quiser, você vai lá e desliga, mano. A criança não, velho. Ô, Du, mas quando você liga aqui no programa, não existe a menor hipótese de trancar eles em algum lugar? Não, deixa aqui que eu já aprendi a ouvir vocês também. Ah, boa, mas eu sim. Põe um radinho pra eles em outro quarto. Não, a gente adora que eles ouçam a gente. Aqui eles tão, a gente tá brincando aqui, fazendo bolha de sabão agora. Legal. Então tá bolha de sabão, bacana. É, aí ó, a bolha de sabão tá estourando aqui. Mas embora as crianças sejam tanto barulhentas, legal ver que vocês têm um lar bacana aí. Legal. Parabéns, cara. Tá, obrigado, gente. E obrigado da vocês aí também por essa oportunidade aí pra gente aí. Valeu, Du. Obrigado pela audiência, meu velho. Eu tenho aí de novo aí pra ganhar um McDonald's aí com vocês. É nóis. Manda. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Boa. Ganhou. Par de vouchers. É. É só Bozano garante 3 vezes mais diversão e proteção? Não, Bozano, não temos prêmios neste mês aqui, tá no momento, tá bom? Eu vou de 99 corte. Você vai mesmo, é o kit da 99. E leva esses moleques junto. Falou. Valeu. Valeu, Edu. Dia 13 nós estamos lá, vamos pro Morumbi, dia 13 lá, vídeo jogo lá. Valeu, Marcão, vai adorar. Valeu, até mais. Lembra o Júnior Modena. Mais uma vez, o Modena falou que criança devia desenvolver cordas vocais após os 14. Mas que cara, essa molecada Dudu é. Nesse momento, Mari, que entra o dono da rádio correndo. Eu pensei que ele tava de saia, o Zé. O Zé. E aí, Zé? Você subiu de escada, Zé? Ele faz a escada do prédio, sobe, duas vezes. Sobe 15 andares. Esse foi o momento sem parar, pessoal. Olha só, quero contar uma novidade bacana pra vocês. Sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de, atenção, mais de 200 pontos. Mais de 200 pontos de venda. Então, quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa. E o valor pago vira créditos pra você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Aí você espera o sistema desbloquear o Sem Parar em pouquíssimos minutos e pronto. É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Então corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda. E encontre o Sem Parar mais perto de você. semparar.com.br/pontos-d-venda, tá bom? Sem Parar, sua vida no seu tempo. Temos aqui mensagens. Ah, quantas, olha aqui, quantas cornetadas. Mande sua cornetada, você também aqui, participe. Toca aqui o corneta. Aí, pessoal do estádio, boa tarde, tudo bem? Com relação ao Neymar, ele está saindo hoje de um time protagonista, onde ele é coadjuvante. E ele está indo para um time coadjuvante, que ele vai ser o protagonista. Quem vai se dar melhor nessa? Vamos ver. Para mim, fez um ótimo negócio. O cara teve atitude, teve coragem, bateu no peito. Eu mando aqui e foi para lá. Vamos ver. Foi o que eu disse. A coragem ele teve. Coragem. Ô, mano, qual foi a escolha mais errada do Neymar? Largar o Barcelona ou a Bruna Marquezine? Acho que largar o Barcelona, né? Né? Essa Bruna Marquezine, ela tem mais sal do que comida de quem tem pressão alta. O Barcelona, Barcelona você encontra em qualquer lugar. Sem Bruna Marquezine total. Tá cheio. Tem várias, lógico, né? Tá cheio. Tem uma fila aí pra ele. Mas dizem que foi ela que deu um tchau pra ele. E por falar também, Bruna Marquezine, me lembrou a Sasha, que é amiguinha. Amiguinha ela, agora, hein, mano? Naquela época do Didi lá e tudo mais, a RG número 2. As duas eram pivetinha lá e andavam juntas, iam pro shopping, a porra toda. É. Velho, a Sasha tirou uma foto aí recentemente aí pagando uma peitola, hein, velho? Você viu? Você viu? Começou, caraca, né, mano? Véio. Mas não é montagem só, eu achei que era montagem. É nada, velho, é não nada. É. Inclusive, não? Eu tava vendo o Sombra. Errosa. Ela nem teve a intenção de pagar essa peitola aí. Só que a câmera tem flash, né, velho? Ela tá com um vestido meio transparente, o bagulho deu aquela infiltrada. É, mas como é um ensaio, né, mano? E a Sasha tem jeito de menina pra casar, né, mano? É, ela parece ser, viu, Sombra? Uma menininha direitinha, nunca foi vista na sarjeta com o cachorro lambendo na boca. É. Se ela faz alguma coisa, ela faz na encolha. Não é essas meninas que saem dando tiro por aí, não. É, mas fiquei sabendo que já tá encaminhada aí pro Sammy, viu? Ah, é? O Benjamin, porque na colônia os caras se conhecem. O Benjamin é amigo do Zafir. Amigo do Zafir, fala assim, vamos ajeitar aí. Meu filho é um pouco mais novo que ela, tal. Mas aí tá treinando aí, etc e tal. Vai dar... Já tá encaminhando, mas é um bom partido. Mas tem as filhas do Matalon também. Também. Mas não tem fama, é diferente. O Benjamin não dá ponto sem nó, velho. Né? Vamos lá, mais cornetadas. Fala aí, estádio. Aqui é o Hamilton, de São Paulo, tricolor. Fala pro mano aí que é o seguinte... Esse negócio aí de 30 jogos invicto, isso aí é fácil, mano. Eu quero ver ficar 87 anos na primeira divisão. Chupa, mano! Eu não sei qual é o time dele. Ué, peraí. Ele é mais nada. Time dele. Porque, por exemplo, se ele estiver fazendo uma alusão ao São Paulo, o São Paulo não conseguiu permanecer 87 anos na Série A do Campeonato Paulista. Aliás, mano. Um pouco diferente. Aliás, você não consegue trazer provas documentadas disso. Ah, lá veio. Mas o ouvinte mandou pra gente no Twitter. Você chegou a ver? Tá cheio, a própria Federação Paulista emitiu um comunicado. Chama-se Tele Santana e Zete. É. Vai lá no céu falar com o Tele e pede pra ele vir testemunhar, tá bom? Ah. Não, o Zete me confidenciou isso num programa. Uma vez confidenciou, eu perguntei pra ele. Uhum. Foi, tem no YouTube. Se mas o Zete, ele confidenciou isso aí pra você quando ele tomou o chá de coca lá, só se foi. Não, tem no YouTube lá, meu. Coitado do Zete naquela época, né, velho? Se você pegar o vídeo no YouTube, o Zete fala isso pra mim. Uma pergunta que eu falo, e aí, Zete, o São Paulo caiu? Ele fala, caiu. É, como não, mas não, dá uma olhada. Não teve atleta do Corinthians que não valeu o Mundial? Ah, mas esse é um cara teve. Consciente. O né? próprio Roberto Carlos falou, não, nem valeu. Mas o cara que não ganha Libertadores. Falar e olha. O time que não ganha Libertadores, que vai jogar com o Vasco no Rio de Janeiro, que Mundial não, é esse? O próprio Roberto Carlos, que jogou agora no Corinthians recentemente, falou, não, mas nem aquele Mundial não valeu. Ele não falou isso. Ele não falou isso. O que ele falou? O termo que ele usou naquela oportunidade, ele chamou de mundialito, o que na Espanha é comum. Tem gol, hein? Mas é verdade, na Espanha é um termo comum. Tem gol! Opa! Fluminense 1-0. Contra o Sport? Em Sport. Em Sport. Scarpa. Ah, já o professor. Scarpa. Mais uma cornetada. Fala, galera do Estádio 97. Aqui é o Ricardo do Campolim. Galera, é o seguinte. Desses jogadores aí que estão no Brasileiro, essas revelações aí, quem que vocês queriam para os seus times ano que vem? Eu, como corintiano, gostaria muito que o Corinthians fosse atrás do Zé Rafael, aquele do Bahia, que está jogando muito. E vocês aí? Cada um escolhe um aí para ver. Um abraço para todos. Bom jogador. Olha, né? Zé Rafael tem feito o seu nominho aí, velho. Vamos ver na hora que um time... Eu gostaria daquele moleque do Vasco, grandão, cara. Como é que chama, Marcão? Oi? O moleque Bora, do Thales? Thales. Atacante? É bom jogador. Eu queria o Diogo Barbosa, do esquerdo, né? Cruzeiro. É bom jogador também. Eu queria o Lucas Lima. Chupa! Ah, o Zé Rafael que ele falou é uma boa opção. Também queria, porque ele é um cara bastante versátil ali no meio de campo. Ele joga em todas as posições. Eu também gosto muito do Zé Rafael. Ele jogava no Curitiba, esse moleque. Estádio 97 também tem oferecimento do Banco 24 horas. Você não paga nada mais pra usar e tem sempre um pertinho de você. McDonald's, todo dia um clássico, por apenas R$8. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mais cornetadas. Boa noite, galera. Danilo Palmeirense da Zona Leste. E aí, só complementando o que vocês estão falando aí da treta Neymar, Barcelona, PSG, tem a questão do Barcelona também não ter conseguido contratar o Verratti do PSG, né? O Barcelona, ele contrata quem ele quer e talvez tenha sido o primeiro time que bateu de frente, falou que não ia liberar e não liberou o cara. Abraço. Há quem diga também que o Paris Saint-Germain estaria topando envolver algum jogador na negociação. Aí falaram do Verratti, falaram do Di Maria. Não vou esquecer, o Paris Saint-Germain tem o Di Maria. Di Maria. Que atua. Mas sobrar. É. Mas na boa, se você parar para analisar o elenco do Paris Saint-Germain ali, ó, os caras tem lá Rabiot, Verratti, Di Maria, Pastore, Cavani. Daniel Alves, Cavani. Mas na boa, puta elenco porcaria, velho. Cavani. No videogame, velho, o overall, na boa, o RG, se a gente for comparar aqui em termos de qualidade, eu prefiro o Ibra do que o Cavani. Mas o Ibra não jogou nada no Paris, né, mano? Você preferiu então, um é que tá, um ao outro, mano. É um jogador. Mas, o RG, para analisar, ó. Dos caras que eu conheço lá, vai. Do meio campo pra frente, é o Thiago Motta, o Verratti e o Rabiot. Aí lá na frente tem lá o Cavani, o Pastore e agora vai ter o Neymar. O Daniel Alves, apesar de estar jogando mais adiantado em alguns jogos aí, mas ele é lateral direito, ele pode ir lá pra trás. Mas não vejo essa qualidade toda aí. Tudo bem, você vai falar o Di Maria, bom jogador? Até a página 2. Ô, mano, mas tem aquele moleque, o Draxler, mas lá, aquele moleque que joga muito, não é um time meia boca, não, mano. Desculpa. Não é meia boca. Tá abaixo de Real, tá abaixo de Barcelona, óbvio. Tudo bem. Mas tá eu não acho, por Bayern, exemplo, que tá... Tá abaixo da Juve. Mas não... Ok. Eu acho que esse Cavani aí é bom jogador, mas só bom jogador. É bom jogador. O bom da frente do Uruguai lá é o Suárez. Suárez eu acho que é top, PSG. Mas o Cavani é nota 6. Mano. PSG deu uma atropelada no Barça lá no jogo de lá. Quem sabe o segundo jogo da volta teve dois lances polêmicos lá, mas, meu, Cavani jogou muita bola, velho. Eu concordo, mas é aquele tipo de jogo esporádico. Você pega lá, por exemplo, uma vez o Paulista de Jundiaí levou a Copa do Brasil. O Santo André levou a Copa do Brasil. Mas, ô, mano, tem Marquinhos, Thiago Silva, Tem o... Como é que chama? Agora Matuidi. É o Daniel Alves. Daniel Alves. É, mas eu não sei. Acho que tem muito jogador aí com fama. Jogador de videogame. Ó. Que é melhor jogando videogame do que na vida real. Tem escalação aqui do possível PSG. Fala aí, fala aí. Trap, o goleiro, Trap. Nem sei se é bom. Goleiro é que é fraquinho. Aí vem o Diego Alves. É, Daniel Alves, desculpa. Daniel Alves. Thiago Silva, Marquinhos e o Kurzawa, que eu acho que é japonês, lateral esquerdo aí. Aí o meio campo vem Kurzawa, é isso aí. É. Matuidi, Marcos Verratti e Draxler. Aí, Matuidi? É, Verratti e Draxler. Aí na frente de Maria, Cavani e Neymar. Esse Kurzawa aí é francês, cara. Francês? É. Kurzawa? É. Então, é isso aí. Não acho que me meia a boca, não, desculpa. Pode ser que eu esteja enganado. Ah, é? Tem gol, hein? Tem gol? Tem gol. Empate. 2-0 Fluminense. Vixe, Maria, no professor. Oh, vixe, lá em esporte. Em esporte. Ah, o Guilherme Alexander, na nossa transmissão, diz aqui: Cavani é tão bom quanto o Suárez. Vocês estão loucos. Eu também acho que ele é bom jogador. Vocês estão loucos, não sobra, tá louco. Coloca no plural, não. Não vou nessa, não. Você fala assim, você prefere quem no seu time, o Cavani ou o Suárez? Eu prefiro o Suárez. É, eles jogam junto. Suárez é muito mais jogador que o Cavani, gente. Tanto que eles jogam junto na seleção uruguaia, mas eu sou mais o Suárez. Mas o Cavani é muito bom jogador, cara. Eu prefiro o Jô do que o Cavani. Ah, gente. Não, olha. Aí sim, aí sim. Mas o Jô Cavani... joga muito mais que o Cavani, cara. Se o Cavani estivesse jogando do lado do Neymar e do Messi também, tinha feito o nome dele. Claro, claro, é isso aí. Imagina. É isso aí. E tem o Lucas, né? Vocês não esqueceram do Lucas. E tem o Lucas, é verdade. É, tem bastante jogador. O Lucas, cara, ganha moral com a chegada do Neymar, né? Porque faz parte do mesmo grupo de WhatsApp. É o Toys, o time Toys lá. Toys. Já é um adianto. Ô, mano, você falou que queria dar uma dica? Opa, como sempre, né, Sombra? Inclusive, é quase uma bronca em você, hein, Sombra? Eita. Ó, fui te dar essa dica da Oi, e agora fiquei sabendo que você não sai desse celular aí, né, velho? É. Faço o programa, não paro de olhar no celular aqui. Tô vendo aqui a escalação do meu time pra amanhã, cara. Aproveitando, mano, eu ganhei 100 mega de internet na promoção Recarga Oi sempre, tá? Ganhei sempre, você viu isso? Ah, lógico que eu vi, Sombra. Inclusive, eu te falei que essa promoção é top, velho, é muito boa. Basta recarregar qualquer valor no seu pré da Oi que você já ganha um prêmio. Tô vendo aqui, inclusive, agora as notícias do Tricolor. Amanhã ganha fácil. Ah, vai ganhar. Amanhã ganha fácil. Quero só ver. Aí não ganha, fica com essa cara de tacho aí, velho. Mas diz aí, Sombra. Oh, você fez a recarga e raspou o seu cartão virtual através daquele link que você recebeu por SMS, correto? É isso aí. É moleza demais. E tem muito mais prêmios, cara. Por exemplo, você tem a degustação do Oi Segurança, pra a gente se proteger dos vírus da internet. Porque celular também precisa de antivírus. Ah, com certeza, Sombra. Tem muitos prêmios bacanas aí nessa promoção, né? É isso aí. Promoção, galera, promoção Oi Ganhe Sempre. Recarregou, ganhou. Entendeu? Recarregou, ganhou, hein, amigo ouvinte, torcedor? Boa, Sombra. E pra mais informações, basta consultar o regulamento no site, hein, ó. Regulamento completo tá todo lá. Basta acessar oiganhesempre.com.br. oiganhesempre.com.br. É isso aí. Boa, mano. Boa, mano. Temos mais cornetadas aqui no Estádio 97. Oferecimento. Tem mais gol, viu? RG... Mais gol? Mais gol. Chape 1, Bahia 0. Eita! Chape. Esse é um jogo que você tem que torcer pra empatar, viu, Sombra? A Chape andou tomando uns cacetes aí, né? Tomou, mas esse Túlio de Melo tá fazendo gol, né, mano? Tá fazendo os gols aí. O gol foi dele? Foi dele. Mas ele é banco, né, do Ayrton Paulista lá, não é? É, né? Eu acho que é. É banco lá. É verdade. Estádio 97 no oferecimento do Extra. Aproveite as ofertas do Extra e Gol. Agora com cerveja Amstel. Craque no sabor e no preço. Beba com moderação. Também no oferecimento do Buscapé, novo Buscapé. Compare e compre direto, economize direto. Dá um busca no Buscapé. Vamos lá, tem cornetada? Tem sim. Eu vou ficar vendo o jogo do Timão. Aqueles homens que pernão. Fico sonhando com o Romero. Eu vou entrar no vestiário do Timão. Eu sou humano, Coringão. Minha garganta é potente, mas não sou gay. Ricardo, São Paulino da Zona Norte, chupa, mano. Ah, meu Deus, sensacional. Profunda dos outros, né? Sensacional, esses ouvintes do estádio. Vamos lá, mais cornetadas. Uma mandioca, rapaz. Fala, rapaziada do estádio 97. Fala, rapaziada do estádio 97. Motinha é o Romero do estádio. Ele é burro, mas é esforçado. Wagner corintiano de Itaquera. Mas aí eu vou criticar, velho. Aonde você viu que ele é esforçado? Não, eu tô aqui. Aonde você viu que ele é esforçado? Burro, mas esforçado também não, né, Benjamin? Ele é forçado, não é esforçado. Ele voltou pro grupo? Voltou. O Benjamin pôs ele 20 vezes e tirou ele 20 vezes. Ele tá nervoso, velho. Tá xingando. Vamos lá, mais uma cornetada. Vamos lá. Vou tirar ele de novo. Ô, Marcão, eu queria te parabenizar aí que no... nas férias do Mota você tá fazendo bem o papel de baitola do programa aí. Valeu, abraço, galera. Aí, chupa. Aí, Marcão. Chupa, passa, trouxa. Você não passa o telefone da tua irmã lá. Depois você pergunta pra ela lá o que, que ela acha do baitola. Ela vai se decepcionar. É, ela vai. Aquela ouvinte de ontem, a Carolina, fez sucesso aqui no programa, né? Ela veio buscar o prêmio dela já ou não? Eu não sei. Não, a gente tá de olho já. A gente tá esperando ela. Os caras tão fazendo, fazendo campanha aqui na recepção. Eu sou a menina do Pedro, e o medo, e o medo. Muito lá, vamos lá. Último ouvinte no ar, 3284-7097. 3284-7097, toca as Drubal. Vem, Benjamin. Vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Consegui! Vai, seu Ben. Quem fala? Consegui. Rafael Dantas. Rafael Dantas. Que mais? O quê? Rafael Dantas? Rafael Ferreira Dantas. Rafael Ferreira Dantas. Idade? 38 anos. 38 anos, RG. Rafael Dantas, 3.8. Hoje, quarta-feira, rodada do Brasileiro. Com essa idade, seu Bento, eram tantas emoções. Aí sim, e chupa pro Benjamin, que não gosta dos trocadilhos, pro Alê também, porque é o seguinte, ó, o RG, moribundo, tá cuspindo pulmão aqui, não consegue falar direito. Não, o RG, depois das metanfetaminas que ele tomou da gripe aqui, eu vou te falar, viu, mano? O cara voltou ao grau. Você deu um veneno pra ele, Marcão? Não, eu não queria falar. Eu não queria falar, mas ele fez um pião ali fora com nós. Comigo e com o Marcão. Fala aí, Rafael. Fala, Rafael. Eu creio nessa solicitação de 97. Aê, boa, mano. Garoto. Boa vaga, parabéns. Então, mora onde? Consegui, velho. Mora onde? Caia, Barra, né, Barra Funda. Barra Funda, torcedor do Corinthians. Exatamente. É isso aí. Casado com uma palmeirense com família de italiano. Casado bem, então. Olha, tá bem. Olha o seu Bento, botando as mulheres. Tá, tá soltando as asinhas. Tá soltando as asinhas da cantina aí, é? Mas é lógico. Pô, numa... toalha quadriculada na mesa aqui. Dança aí a tarantela aí, seu Bento. Paguetão, vamos ver. Seu paguetão, é isso paguetão. Mas eu sou corintiano, senhores. Corintiano aqui. Não, na sei. Não melhorou bicampeão, nada. Bicampeão mundial. Que mais? Bicampeão mundial. Aonde? Que mais? Reconhecido pela FIFA. Na FIFA. Na FIFA. Tá o Mano e o Benji. Quem não tem mundial aí é o Domênico. Corintiano só é reconhecido na delegacia, amigo. Para com isso. Isso aí falando bobagem. Ó, saque@fifa.com. Reclama lá. Muito bem, mano. Rafael, tudo Oi. Bem? Tudo jóia. Ô, Rafael, Coringão daqui a pouco aí vai enfrentar o Atlético Mineiro aí pelo Campeonato Brasileiro, hein? Corinthians tem a chance de abrir 11 pontos de vantagem em cima do Grêmio. Você acha que consegue? Consegue, cara. O Atlético é freguês da gente, tá comprovado isso aí. Deve ser goleada de 1-0, como sempre. Ah, tá bom, né, cara? Diante dos desfalques que o Corinthians tem, se conseguir aí pelo menos uma vitória magra lá, já tá de ótimo tamanho. Não precisa golear. O que matou foi perder os jogadores, né, cara? Hoje não é... O empate não tá ruim, não, cara. Depende de como tiver o jogo. Ah, empate hoje é um bom resultado. Vocês estão todos desfalcados, mano. É, não, mas ô Vieira, o Corinthians e Atlético Paranaense, o Corinthians aí começou perdendo. Era uma partida difícil, o Corinthians tomando um calor. O Corinthians conseguiu virar. Virou, cara. Perdeu a grande chance de ter uma vitória quando você deu um empate lá num lance ridículo. Ah, a bola desviou, né, mano? Bola a bola entrou. Ah, mas tinha que ganhar esse jogo, né? Tinha que ganhar esse jogo. Então, pois tinha é um jogo que o Corinthians deveria ter vencido. Agora, diante do Atlético Mineiro jogando no Mineirão, se fosse no Horto, esse jogo seria um pouco mais difícil. jogando no Mineirão, eu acho que é mais vantagem pro Corinthians. É, eu acho que tem que buscar os pontos que perdeu em casa contra o Atlético Paranaense. Os pontos que, não, que deixou de fazer contra o Avaí, contra o Avaí fora de casa também. É que o mano, esse tipo de jogo que tem que recuperar, cara. Chapecoense também. É, jogar no Mineirão, que é o campo maior, um time organizado se dá melhor mesmo, né, cara? Então, pois porque é. Porque o Atlético tá mas perdido ainda em campo, cara. A gente tá sem meio, né? Que a gente tá sem meia nesse jogo, né? Não tem Jássio, Marcos Gabriel, Giovanni Augusto é muito ruim. Ó. Isso dificulta. O Corinthians ele vai jogar hoje mesmo aí com o Cássio, vai jogar com o Fagner, vai jogar aí com o Pedro Henrique, vai jogar com o Pablo e vai jogar com o Arana também, tá? O meio de campo do Corinthians, cara, é, inclusive eu tô vendo aqui, ó, não, mas tá errado aqui, ó. O Pablo vai jogar hoje, mano? Não, o Pablo tá fora, Tá, vou escalar aqui, vamos lá, de novo. Olha lá, eles estão usando aqui, a fumacinha ali, velho, doido, os não, dois. Não, negativo, mano. Tá mesmo. É, vai jogar lá com Cássio, com Fagner, com Balbuena, Pedro Henrique e Arana. Gabriel e Maicon formam a dupla de volantes ali. Tem aquele trio ofensivo ali à frente dos volantes ali, que é formado pelo Giovanni Augusto, pelo Rodriguinho, e do outro lado é o Cleison. Lá na frente é o Jô. Esse é o time do Corinthians pra hoje. Giovanni Augusto é dose, né? Então, cara, Giovanni Augusto, na boa, cara. Por mais que o Carille tenha talvez a convicção de que o jogador possa voltar a jogar bem, etc e tal, e ele disse recentemente que ele não coloca o Pedrinho pra começar a partida porque ele ganhou... É uma quantidade de músculos aí, ele ganhou acho que 5 quilos aí. Ele falou que se colocar o cara pra correr aí desde o começo do jogo, ele pode talvez sofrer uma lesão ou não render tanto o quanto ele espera. Mas na boa, cara, diante do que o Giovanni Augusto tem apresentado, é melhor você colocar uma incógnita em campo, que é o Pedrinho hoje, com esses quilos a mais aí de massa magra, do que você ter a certeza de um cara displicente e que muitas vezes aí não faz jus aí a vestir a camisa do Corinthians, que é o Giovanni Augusto. Então, cara, eu acho que é displicente, né, mano? Acho que tá em uma fase, né, mano? Acho que ele tá numa fase, né, mano? Não é displicente. Acho que ele não consegue fazer jogada, cara. Ele tenta e não consegue. Tá? Ele não quer fazer o simples. Mas é uma fase. Tá brigando com a bola. Infelizmente, cara, eu não queria queimar o jogador, porque eu sou um cara que gosta de dar um voto de confiança pro ser humano. Eu lembro que você fez com o Shaid, mas... viu, mano? Eu lembro bem. Então, mas eu sou um cara que gosta de dar um voto de confiança pro jogador. Mas o Giovanni Augusto, cara, ele não se ajuda, mano. Se o maluco não se ajuda, eu vou ajudar o cara, mano. Não dá, né, parceiro? Ô, mano. Tá com medo de perder o Romero pro Barcelona? Agora que o Neymar saiu de lá? Não. Então, cara, é uma possibilidade aí. Estão falando aí também do Griezmann, estão falando daquele jogador do Borussia, mas eu não sei não. Fazendo aquele lado esquerdo, se o Romero não cairia bem. Pelo amor de Deus. Imagina lá, você monta o meio-campo. Mas é verdade, ó. Neymar entra Romero. Você tá contaminando. Olha, o velho que tá doente, você que contamina os ouvintes, cara. Mas o Soares, ele parou de jogar já? Não, ainda não. Então, você monta o meio campo lá, Sombra, ó. Busquets, Rakitic e Iniesta na frente lá. É, Romero, Suárez e... Velho, puta time, velho. Não, mas eu entendo. É, o que meu irmão tá falando, ele tem margem pra falar, porque o Barcelona contratou o Douglas aquela vez do São Paulo. Mas aí é porque tem chancela do São Paulo Futebol Clube, né, meu irmão? O São Paulo vende pra lá. É nóis, entendeu? Agora os caras chegam aqui e não sabem quem é Corinthians. Rafael. Olha, você tem que estar até 3h30 da tarde na Rua Tutóia, número 77, esquina com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, tá bom? Tutóia 77, que bacana. É. Sombra, vamos mandar um abraço, cara. Você lembra do Gabiru 77, você não esquece o número. Mas Gabiru não, 77, é Basílio, respeita a Vieira. Manda. É, Basílio. Agora manda o Basílio, além de ter sido o herói de 77, pode ser seu pai também. Vai te catar. Sombra, posso mandar uns abraços? Pode, claro. É corintiano, eu amo ela, pra minha esposa Paola, Matioli Dantas. Eu amo meus filhos Enzo e Giovanni Dantas. Um chupa pros meus filhos santistas, Alain e Caio, seus velhos, chupa. Um chupa pro meu primo Maio, corintiano, que pega as domésticas do Vila Caltri. Um chupa pro Alex, meu chefe santista também, um abração pra ele. Leva outro irmão. Abraço pra todo mundo, família dança, abraço pra todo mundo, tô feliz de... Eu fiz fase 97, tô muito feliz, gente. Valeu, cara. Tu corta às 7 às 15 horas, né? Até às 3h30, tá bom? Legal, bacana, gente. 77. Isso aí, tá bom? Obrigado, falou, cara. Então, hein? Abraço. Valeu, abraço. Tchau. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. O seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro.

shaking these feelings all thinking it's true. Sessions. I'm not afraid. We'll be right back. you.